Estádio 97. Estádio. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia 97 FM, oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Ticket Alimentação de Natal, o cartão que vai mudar o jeito de motivar seus colaboradores. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira, acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Ester, o nome construído com história. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia. Sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde. Caiu! Boa tarde. O campeão voltou. Tá escutando, Bruno? Eu tô ouvindo. Agora tá cheirando. Campeão voltou. Parabéns, Motinha. Aliás, pelo segundo ano, ficamos empatados, viu, Sombra? Na verdade, o campeão voltou. Voltou. O Cruzeiro foi campeão de novo. Eu também. Mas você foi ano passado? Ah, você? Fui ontem campeão, pô. Mas você foi bicampeão ano passado? Não, agora eu voltei. Você não foi bicampeão. Quem foi campeão no ano passado? Claramente não. Ano passado foi. O campeão voltou porque eu não tava aqui. Empatamos ano passado com 8, eu lembro. Em terceiro, ficamos. No ano passado? Não, também. O Mota. De novo? No ano passado? Manda da censura. O Bá vai ver, o Bá vai checar. Mas eu falei que eu voltei porque eu não tava aqui ontem. Vocês deram sorte, porque o ano passado eu não participei. Como não? Eu estava na segunda divisão e eu não participei. Ah, é verdade. Você foi impugnado? Não, você opinou sim. Acho que não, fui impugnado. A gente não faria isso com você, Dom. Fizeram comigo isso. Não. O Bá vai trazer, você vai ver só. É brother. Olha. Vamos então às manchetes do Estádio 97. Vamos lá. Bento! Aliás, Sombra, quando que o Benjamin vai vir de chapéu de burro? Semana que vem. Em breve. Bicampeão. Em breve. Não, mas ele tem que pagar, né? No último dia, né? Usar o Corinthians. Coringão, mano. É. O que? É o time mais popular do Twitter, bacana, aqui na América do Sul. Acho que é. Olha os títulos, os caras vão pegando. Você comemora isso aí? O Corinthians é o time mais popular do Facebook, do Twitter, do Instagram. Compraram um panetone. Patrocínio bacana. Olha, o Paulo Guerreiro, né, mano? Ele soube perguntar, todo mundo pergunta pro Paulo Guerreiro sobre as propostas do Corinthians. Pô, pagou para outros jogadores, ou seja, no pato, pô, 40 milhões e tá aí na tranca para querer pagar esse valor. É isso que ele deixou em aberto, né? É, ele disse que a diretoria já fez esforços para outros jogadores e poderia fazer por ele também. Exato. Ixi, mandou assim, né? Então, Guerreiro, o negócio é o seguinte, tá errado sim, porque um erro não justifica o outro. O Alexandre Pato, me desculpa, Guerreiro, mas na época que ele veio, era um jogador que tinha passado pela Europa, é um cara que tinha passado pelo Milan, é um cara que tinha feito sucesso, é um cara que tinha vestido camisa de seleção brasileira e é um cara que, teoricamente, tinha um ponto positivo que era o marketing. Acharam que pudessem ter pelo menos um apelo de marketing em cima do Alexandre Pato. Agora você, Guerreiro, me desculpa, volta a falar aqui. Você foi extremamente competente esse ano, assim como você foi aí no Mundial, na conquista do Mundial, você foi um cara aí primordial. Mas não dá pra fazer esse esforço e essa extravagância financeira. Você tá realmente aí com... Se você tem essa proposta do mundo árabe, tudo bem. Seja feliz na Arábia, vá se esconder lá. O Corinthians não deve fazer nenhum tipo de empecilho. Mas eu acho que você tem que cumprir o contrato até o meio do ano que vem. Ou então o Corinthians é reembolsado aí no que é cabível. Porque o Corinthians ele também não pode dar o Guerreiro de mão beijada agora nessa janela que se abre aí em dezembro. Pra que um time árabe venha aqui, tome o jogador na mão grande... Tá certo? E o Corinthians não seja remunerado em absolutamente nada. Eu acho que a diretoria deveria sim fazer valer o direito do clube e pedir um bom dinheiro caso aconteça essa venda dele agora em dezembro. Eu acho que é ridículo também, o Guerreiro, por mais que ele tenha talvez o direito de buscar novos ares, que ele tenha o direito de ganhar mais dinheiro em outro lugar, mas o salário que o Corinthians está oferecendo para ele aqui, por mais que diga, mas só ele sabe o quanto é bom, desculpa, gente. Corinthians ofereceu 5 milhões de dólares, mais 500 pau por mês de salário. Tá de brincadeira. Ô, Guerreiro, você vive e vive bem, velho. Você vive e vive bem. Tá certo? 500 pau por mês? Há dois anos, Guerreiro, você não era ninguém aí no mundo. Tá certo? Ninguém nem sabia quem você era, mas é verdade. Jogou no Bayern de Munique. Ah, jogou. Não, Munique e o Cátio. Munique e o Cátio. Não jogou? Jogou, o que ele fez no Bayern? O Bayern, jogou temporada. Tá de brincadeira, Portuga. Quem? Se o Guerreiro morresse na porta do Bayern, ele ia ser enterrado como indigente. Tá de brincadeira. Ninguém nem sabe quem que é o... Não exagera, nem tu tá. Eu acho que é, eu acho que é. Você tá de brincadeira, gente. Que isso. Eu acho que, na boa, o cara tem direito. Volto a dizer aqui. É, a vida dele, eu acho que ele deve conduzir da maneira que ele achar melhor. Mas um cara aí com 500 pau por mês, velho. Com 5 milhões de dólares na mão, ô Bento. Eu acho que o cara tem que ser muito ingrato pra não aceitar. Mas que vá, morra na Arábia, lá no Emirados Árabes, ele que vá pro inferno. O Corinthians, ele não pode fazer essa extravagância financeira aí, ele tem todo o direito de ir. Mas o Corinthians, ele não tem que fazer frente a essa proposta, não. Já ofereceu até mais do que deveria. Na minha opinião, ofereceu muito mais do que já podia oferecer. É, na minha opinião, 3 milhões de dólares aí já tá de bom tamanho e bom tamanho. Ó, põe aí uma exclamação no final, velho. Põe uma exclamação no final. Agora, com relação aí a outro jogador do ataque do Corinthians, o Malcom também tem despertado interesse aí de alguns clubes. Inclusive, foi lá, né? Já tá na França, visitar lá com o empresário dele. Tá conhecendo o Olympique de Marseille, tá certo? Mas tem uma proposta aí também que envolve, talvez, aí uma possível transação, que é o jogador Dudu. Dudu. Sabe o Dudu que tava no Grêmio? Conheço bem. O Corinthians, ele tem interesse nesse jogador também. E... O Flamengo também, né, mano? Ah, mas aí eu acho que o Flamengo não vai conseguir essa disputa não, Motinha. Porque o Malcom é um jogador que interessa ao Dínamo, que é o dono do Dudu. Então o Corinthians, ele pode talvez aí casar, tá certo? Uma transação aí, uma transferência do Malcom pro Dínamo. E já reivindicar, talvez, não é nem abater. Reivindicar talvez aí um período de empréstimo aí com o jogador Dudu. Mas, João Mano, o Corinthians tem um bom relacionamento com o Olympique, né? Porque aquele Aleph tá lá, inclusive o Biel se elogia muito o jogador. Por exemplo, ele tem um bom relacionamento com todos os clubes do Olympique. Olympique, que mais um dos milionários do mundo, e tá comprando o Olympique, né? O técnico é o Marcelo Bielsa e usa muito o Aleph, que era da categoria de baixo do Corinthians. Certo. Beleza. Mas é isso aí, Bento. Vamos aguardar aí o desenrolar dos fatos. Parece que é. E só pra fechar, viu, Sombra? O Malcom, o Corinthians, ele só tem 30% do jogador, porque repassou aí os outros 70%. Por irmão do candidato. Por irmão do Paulo Garcia, que é o Fernando Garcia. Da oposição. Porque o Corinthians, ele não tinha dinheiro pra pagar alguns compromissos. Incrível aí. Incrível isso, né? De um clube que vocês colocam como riquíssimo, né? Não, mas é rico, é porque o dinheiro tá aplicado. O dinheiro tá aplicado e tem. Não, o dinheiro tá aplicado e tem aquela carência, RG. Não tem aqueles planos bancários que você vai fazer, talvez, aí, uma aplicação e você não pode mexer durante 6 meses? É isso. Tem 30, tem 5. Peraí, do Mano não é aplicação. O Mano é aplique. Algumas pessoas aí dizem que o Corinthians só tem 5% do Malcom, mas. Mas a notícia, pelo menos, que eu tenho é que o Corinthians, ele detém 30% do jogador. Mesmo assim, lamentável. Numa venda aí, viu, Rock? Uma venda, esteve lá. Eu gostei do seu. Mas numa venda aí de 12 milhões de euros, que é o que cogita-se pelo Malcom, o Corinthians teria talvez a participação de 10 milhões de reais. Um pouco mais que isso, talvez 11. Mas é lamentável, viu, mano? Pra qualquer time. Eu também acho, mas... Jogador da base, né? Lógico, pô. Deixa eu falar com você, RG, o seguinte. Se aparecer, meu velho, eu tô aparecendo. Voltar? Eu decidi o seguinte, viu, Sombra? É. Eu tive vendo, e tem muito candidato à presidência do Corinthians, eu vou tentar ser presidente do Santos. Você tá louco. Porque lá é mais fácil. Mas o Santos também tem 5. Mas 5 de lá não vale acho ninguém. Acho que isso é mais difícil, porque nem eleição consegue você fazer. Tá eu vou. O Santos, pra mim, é um clube que eu sempre gostei, viu, RG? Não. Fica na fazendinha. Posso ficar no Corinthians? Fica na fazendinha. Então tá certo. Já mudou pro Santos? Já que invocou. E aí, RG? E aí, seu Bento? Será que agora vai? Vai pra onde? Ah, tem a eleição lá, né? Precisa resolver isso aí, né? Vai ter fraude dessa vez. Pô, que vexame, né? Mais importante que a eleição é avisar que o Negão saiu. Tá, o humor em alta. Conseguiu, ó. Me respeita. Olha lá, o humor em alta. Saiu, tá de boa. Vai tocar o violãozinho dele lá. Vai. Pô, e só uma curiosidade, né? Ele, não sei se vocês ouviram a coletiva, ele disse que o problema do rim... Todo mundo questionou isso. Pô, depois de 30 anos foram saber, vamos descobrir que você não tinha. Ele falou, pô, quando eu tava no Santos, eu sofri a contusão. Na realidade, ele perfurou. Continuou jogando bola. Foi uma joelhada de ouvido de um atleta, aí quebrou costela, né? Ah, perfurou. E foi igual aquela que o Neymar tomou, né? E ele... O Neymar também parece que perdeu um, não perdeu? É que depende da posição. Não, e fala pra lá. Não, nada a ver, você é louco. Oh, não, tu, mas foi tudo você, porra, joelhada, tudo é piada pra você. Não é piada, não dá pra falar sério. Você sabe que rindo Pelé é igual o Mundial de Corinthians, né? Todo mundo pensa que tem dois, mas no fundo só tem um. Entra na sala da FIFA lá e confere lá, otário. Mas é curioso, né? Aí um dia ele sentindo muitas dores, ele foi lá no médico e falou, pô, velho, você só tem um, você não tem dois. Você tem dois aí dentro, mas funcionando só um. Caramba. É de uma joelhada? É mole, velho. Fala de uma joelhada aí, Domênico. Você que fica com essas brincadeirinhas aqui no corredor, dá joelhada nas costas dos outros? É. Deu joelhada, não tem joelhada. E aí, sabendo, o que rola lá? Ah, gente, agora tem que passar a eleição, porque o técnico lá, o Anderson, tem uma lista de reforços. O Anderson, que é bom pra caramba. E uma lista de dispensa, só que enquanto não resolve o que é o presidente, ele nem sabe se ele mesmo continua lá, então tem que esperar. Olha, essa brincadeira... Pode parecer bobagem, essa brincadeira que fizeram de mau gosto na eleição, pode parecer bobagem. Mas isso é um atraso, né? É um atraso de vida, cara. Porque já sai atrasado em relação aos outros. Você vai mandar embora, você vai contratar, você vai fazer o quê? Quem que vai chamegar? Sabe? Quer dizer, mandar embora você pode até mandar. Agora, contratar é complicado, né? Mas então, é, o que você chama de brincadeira pra mim é fraude. O cara tinha que ser impugnado, a chapa dele, na minha opinião, ele impugnado da eleição, a chapa dele desligada e ele fora. O RG. Eu tô falando brincadeira ironizando. Sim, mas pra mim é uma fraude, né? Sem vergonha que eu fiz. O RG. Diga, mano. Fazer uma colocação aqui. RG. Fazer colocação, não. Uma colocação é verbal. É, mas o negócio é o seguinte. Primeiro, RG número 2. RG. Diga lá. Você esqueceu o que ia falar? Não. É que a segunda colocação eu vou fazer depois. É, porque a segunda é com relação. Ao... Pergunta, saca? A segunda é com relação. É legal que ele já vai adiantando, então. Eu ia pensando. Vai, tô preparado pro monólogo, vai. É... Leandro Damião será o centroavante do Cruzeiro em 2015. Começa por aí. Baseado em quê? Tá Marcelo Oliveira disso. Não, é verdade. Falou que tá monitorando. O Leandro Damião tá indo pro Cruzeiro ano que vem. Começa por aí. Que coisa, hein, RG? Vai ajoelhar. Você vai, RG? RG tá se ajoelhando nesse momento. E tem um cartazinho escrito: obrigado pela graça alcançada. RG, mas o que você tá fazendo? Você tá fazendo oração? Não, RG, corta pra mim, por favor. Você tá fazendo oração? Você acredita? Corta pra mim. Não chora, RG. Não, RG. Vai passar. Senhor, ouça. E não transforme essas palavras do Mano em groselha, pelo amor de Deus. Não, mas é verdade, RG. Leandro Damião assinará com o Cruzeiro. Repete. Fica com prejuízo. Não tem prejuízo. Vão entrar num acordo. Aí é só o salário que vão entrar num acordo e o Santos, Sombra, numa possível venda. Mas vai vendo. É pra jogar Libertadores pra ver se... Ô, Sombra, na boa, essa estratégia não é ruim não, cara. Não é ruim, eu vou falar por quê. O Leandro Damião no Santos, ele tá embaixo. A torcida detesta o cara. Se a gente puser o Benjamin Canove do Cruzeiro, ele vai fazer gol. Vai pro time do Cruzeiro, a bola bate nele e entra. Ainda sou mais o Damião, hein? Então, mas é que tá. A bola vai bater nele e vai entrar. O Leandro Damião, o RG número 2, ele vai fechar o acordo com o Cruzeiro, vai disputar a Libertadores, sim. O time do Cruzeiro tá redondinho, a bola vai bater nele e vai entrar e possivelmente virar uma proposta. Tomara. O Santos, ele tem uma participação aí que eu não sei se é de 5% ou 10%. 5%. Tá certo? Numa futura venda. O Santos ainda vai ganhar dinheiro. Essa era a condição. Não, mas tudo bem. Mas aí o Cruzeiro assume a dívida com o grupo do IEM? Sim, o Santos não paga mais. Meu Deus do céu. O que o Santos, negócio, o que o Santos perde... Ajoelha de novo. Ajoelha de novo. O negócio for esse, ajoelha de novo. Não, é esse. O que o Santos perde é o salário que deu até agora. Aí, isso o Santos... Quer dizer... Isso morreu. Perde pelo custo-benefício. Dos males juntos. Agora, toda a grana de 40 milhões, 30... Isso o Santos não tem mais nada a ver. Deixa eu falar um negócio. RG, já é difícil acreditar que o Santos fez esse negócio. O mais inacreditável é que o outro clube não. Repita o negócio. Não. O Santos deu um nó e disseram que era um nó cego. O outro vai lá e desfaz o nó com maior facilidade. É muito estranho. É muito estranho. Mas a empresa... Mas, Sombra, não é estranho. No mínimo, é muito estranho. É que o Cruzeiro vai jogar Libertadores. Não, desculpa. Eles, a empresa, tá tentando. Eu não acho que... Não, peraí. O Cruzeiro assumiu uma... Não, deve ter coisa aí. Não. Acho melhor buscar informação. Não, você não entendeu. Não é possível. O Cruzeiro assumiu uma bucha de 40 milhões. Mas não é estranho. Não é, é muito não é estranho. Estranho, porque a empresa, na verdade, é a dona do jogador. Ela põe... Sim, ela... mas ela já tem quem paga os 40 milhões, que é o Santos, que assumiu. Tá, mas aí o Santos não tem condições de pagar, o jogador não tá se dando bem, os caras estão perdendo... Mas o Santos já pagou quanto dele? Mas é, o que eu não entendo é o Cruzeiro assumir essa bucha. Pegar... Como é que o cara tá lá um ano... O Cruzeiro vai perder um atacante, o Cruzeiro tá apostando que o Damião vai vingar no time. Nossa! Vai fazer o quê? Mas, para, porra, vai você agora ficar... Ele não quer levar. Você tá louco? O que você tem a ver com isso, pelo amor de Deus? Me ajuda aí, sobra. Você tá louco? Me ajuda aí, velho. O cara dá uma notícia... O cara dá uma notícia dessa e você... E você vem com as... Você tá de brincadeira comigo. Se as bases são essas, desculpa. Ah, desculpa nada. Começou a decadência do Cruzeiro. Você tá louco? Mas eu não sei se o Cruzeiro vai arcar com essa dívida de 40 milhões ou se vão colocar o jogador ali no Cruzeiro como uma barriga de aluguel. Apenas pra ser vendido. Acho que vai ser apenas pra ver. Eu acho que vai ser até uma boa, RG. Tanto pro Santos... Mas vai ser isso. Porque o Borges também tá sendo dispensado, né? É que até agora nós estamos aí especulando, né? Ninguém trouxe assim, não. é assim o negócio, né? Então tá bom. Mas o Santos, aí numa possível venda, ele ganha 5%. Informação do Mano. Informação aí é do Mano. Ele tá indo pro Cruzeiro, RG. E outra coisa, Sombrar, ó, na boa. É. Eu não servia pra ser o Pelé. Eu não servia pra ser o Pelé. Por quê? Agora a segunda, vai. Na boa, não, mas ô Motinha, na boa. O que acontece, mano? Você saindo do hospital, RG. Você sabe, querendo ver o teu cachorro, mano. Querendo jogar videogame, sabe? Querendo jogar videogame. Querendo dormir na tua cama. Você tem que sentar na frente de um monte de jornalista pra responder o teu rim, velho. O que você sentiu? Você fez nas horas vagas aí. Você também é da mídia. Então você um dia passar mal, a imprensa vai em cima de você. Não vai nada, que eu vou tratar todo mundo mal. Se fosse o Pelé, eu teria saído pelo igual. Você viu nunca, o tamanho do Pelé? Nunca diga dessa água, eu não bebo. Você acha que os caras não vão sobrar com ele? Eu, se fosse o Pelé, sabe o que eu faria? Mano, é um cara muito conhecido. Eu fugiria pelo teto do Albert Einstein de helicóptero. Não pode. Eu fugiria pelo teto. O cara é Pelé. Na boa, Sombra, você saindo do hospital, a primeira coisa que você quer é rever seus amigos, parentes, a tua casa. Os caras querem ver você, então tem um carinho por você. Ah, o carinho, eu mandava um vídeo aí no WhatsApp de todo mundo lá, falando, distribui aí. Juiz. Eu acho que o cara eu não serviria pra ser o Pelé. Ele não quer ver porra nenhuma, bicho. Mas ele é o rei. Mas ele é da mídia. Como não? Da mídia não, ele é o rei. Mas uma coisa é o que ele quer, outra é o que ele tem que fazer, né? Você viu a sala de imprensa? O mundo todo lá, não tem jeito. Não tem jeito. Ô, Sombra, o Pelé, ele parecia um vampiro quando sai do caixão, que ele tem que colocar a mão assim no rosto pra tapar os flashes. Ele é da mídia, o cara é da mídia. O cara não consegue nem falar que vem um monte de flash na cara do cara, mano. Ele é do povo, é isso. E pra ele também é importante continuar aparecendo. Imagine que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente batem na traseira do seu automóvel. Que inconveniente. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro, quem que é? Surpresa, Anderson Silva. Ora, você não vai discutir com ele só por causa disso, vai? E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu automóvel, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Esse é o Estádio 97. No oferecimento do Outback. No Outback, tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais. Último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Continuando com as manchetes, seu Bento! Toma aí! Eu tô dando recado aqui pro seu Bento. Fala de nós aí que hoje foi legal, hein? Nossa, ontem à noite foi legal. É, isso mesmo, fala aí. Balde, agora vai ficar feliz, vai. Balde, vassoura, rodo. Vamos lá, fala devagarzinho, ontem, que é legal. Por volta das 8 e pouco da noite, né, Domingo? Acabou o estádio aqui por volta das 8 da noite ontem. Foi dada a notícia aí de quando acabou o estádio. É, acabou o estádio. Eles mas esperar acabar o estádio pra não ficar feliz, né? É, exatamente. Pra não ter essa alegria no então, ar. Então, pegaram um boné de uma vez só, né? Como é que foi? Como é? Vai, Dorival Júnior. Não, não acredito. Sério, foi. Não. Fala de novo. Fala joelha também. Não, não, de novo. Dorival Júnior. Não, você tá brincando, senhor. Não. Dorival Júnior. Eu tô sonhando, não é possível. Não, não tá, não. Belisca ele, Portugal. Belisca ele, Portugal. Ele tá feliz. Sério? Aí, bora. Foi também o Brunoro. Também? Também. Não acredito, velho. É. Você tá brincando? Foi o Brunório também. Não, não pode ser. E foi ser. Tá, o Feitosa não, calma, lá, o Mar Feitosa lá. Sensacional. Também, e vai, tchau. E que mais? Que mais? Jogador, quem foi? Quem então, já foi? O jogador é o seguinte. Começa a lista, vai, tu vê. Os que acabam já em dezembro não vai. Já não, acabou, é. Acabou. Então, acabou. Acabou, amigo. Acabou, amigo. Eguren. Quem? Eguren. Ah, já vai com tarde, vai. Vai com Vitorino. Vai embora, pode ir. Bruno César. Nossa, foi tarde isso aí. Jesus amado. Bruno César. É? Peraí, para aí. Como você é ruim, Bruno César. Para de jogar bola. Você tá fazendo ruim. Vai ser qualquer outra coisa. Você é ruim. É ruim, seu maldito. Vai, continua. E aí, por enquanto... Tem mais? Por só? Enquanto. Não. Pode parar aí. Não, tem mais... Domenico, pelo que eu está vendo aí, não, vai mais uns 13. Ah, então tá, comecei a ficar feliz vai também. Vai mais uns 13 aí. E não vai renovar. Não, porque é que vence seu contrato, tchau. Ah, entendi. Né? Só que antes disso, o Palmeiras precisa... Aí que tá o problema. Qual o problema? Não, quem será o técnico do Palmeiras? Aí é osso, são outros 500. O problema era tirar não, esse que tava aí. Domenico, analisando o mercado. Mas chegou o coordenador hoje, né? Chegou o coordenador lá. Quem do, que é? Do Cruzeiro, chegou lá. Ah, é? Chegou mesmo, Alexandre assinou? Assinou? Aí sim, tá vendo? Ah, esse é bom, vai, então, vamos lá. Então... Parece que os nomes, né? Parece. Ah. Os nomes que se ventila, gostou, Dan? Gostei, ventila. Nome ventila. Que ventila. Gostei, ventila. E quando... Deixa eu pegar o chocolate. Mano Menezes. Quem? Mano Menezes. Quem? Mano Menezes. Ah, não, né? Ó, é bom técnico, Domenico. Não, né? Ruim, vai, é não quero. Técnico. Não, não quero, não quero, vai, vai. É o treinador anfíbio. Esse é outro que eu vou pegar no pé. Talvez o Abel Paulo Nobre, tá não pega que eu vou pegar no pé. Já tô avisando antes, eu vou ficar falando aqui, nem o outro aí. Ah, vai, tá muito continua. Preocupado, você vai pegar no pé. Não, o cara emprestou 150 milhões pro clube, não tá importa, preocupado, você vai importa, pegar no pé não dele. Não importa, vai. Eu peguei no pé mesmo e foi embora o outro. É, igual eu vou ficar enchendo o saco. Igual o Guerreiro tá preocupado com você. Também, tá preocupado. Você tá falando o quê? Os caras ouvem, os caras ouvem. Tá, vai, continua. Mas você não quer comparar aí um cara que vai receber 5 milhões de dólares com um cara que colocou 150 vai, continua. Milhões. Continua. Ah, não sei. Hã? Só parou no Mano Menezes? Ah, talvez o Abelão, mas é aquela coisa. É legal. Né? É legal. Eu acho difícil, né? Se quiser, legal, a legal. Gente faz o trabalho. Abelão, obrigado. Você tá na China. Então assim, trabalho, não importa. Gente. Obrigado. Pra trazer o Mano Menezes, gente, custa muito dinheiro, muito dinheiro, mas muito dinheiro, né, pouco? É muito dinheiro. Muito dinheiro pra ser treinador de futebol. O cara ganha muito dinheiro. Pra trazer o Mano, traz o Cuca então. Obrigado. Melhor, eu prefiro o Cuca. Agora, o Abelão é legal. Quem mais? Só tem isso aí? Só esses caras que são ventilados? Vanderlei Luxemburgo. Também é melhor. Melhor que o... E depois do que vocês fizeram por nós, Lucha, você é bem-vindo. Obrigado. Tá bem-vindo. Eu bem-vindo mesmo. O futebol é um... Não. Você não. Pelo amor de Deus. Você não. Faz assim, vai lá treinar faz assim, você treina o Bahia. Pronto, o Bahia deve precisar de treinador, Vitória. Vai lá treinar os caras. Tenta subir a divisão, Botafogo, não é verdade? É. Deverasmente fizemos um trabalho. Você é bom. Você, esse é bom. Sair do Cruzeiro, esse Marcelo é bom. Duvido. Mas duvido que saia. Não, né? Não. Esse não sai, mano. Esse não sai, mano. Palmeiras, eu Cruzeiro, exijo, acho que já renovou, né? Renovou. Leite para, há quem diga, salário um de 600 mil. Então, é o que ganhou, mano. Mas eu mereço o reconhecimento porque foi deveras duro ser bicampeão brasileiro. E segundo ele, levou 30 minutos para fechar o contrato. É verdade, foi deverasmente um grande trabalho realizado. Tá tudo bem, pô. O cara chega lá com um contratão com um aumentinho, você não vai fechar? Olha, Arce! Gostaria de Arce! Fique Arce! Não! Fique Arce! Ah. De volta à palestra! Abelão, você gostaria, Dudu? Arce ao Fux! Não. Vamos por partes aí. Não. É o seguinte. Mantini! Mantini! Era mais italiano que Mantini! Dura dois meses lá. Sim, eu acho que tem que trazer. Ah, não dura muito, não. Cara que jogou no Palmeiras, tem que trazer. Não. Argel! Trouxemos o Dorivão. Não adiantou. Pera só um minuto. Ó, o Mano, ele ganha 600 pau, gente. Não, mas lá não vai ser isso. Não, então. Acho que vai. Não sei se ele vai querer ganhar por menos. Tá louco? O cara vai sair de um time. O Marcelo tá nesse patamar também. Duvido que saia do Cruzeiro porque já renovou. Seria deveras prazeroso trabalhar. O Abelão. E se inovar, trazer um técnico o argentino? O Abelão. Não. Inovar, trazer um técnico argentino. O Abelão já não deu certo. Tem um Gareca que é bom, hein? Tem um Gareca aí que. O Abelão. É o Abelão, eu não sei. Ele ganha bem. O Abelão vai ficar no Inter. É, não sei ele se ele vai largar. Ele tem promessa dos dois. E o Cuca também tá dando uma bala. Uma milha? Cuca ganhou uma milha. Então não dá. Então não sei não. Cara, mas chutaram o Abelão. Esses todos que nós você comentamos. O Argel você não falou. De não sei. Não, Argel não. Argel. De todos esses que nós comentamos aí. Ah, é bom, mas sei lá. É bom, hein? É bom dizer, Não. O Argel é do Vamos Lá, gente. Eu gosto muito do Argel. Treinou a luz, a gente boa. Mas o Cristóvão. Mas ele é do Vamos Lá. Caminho, Argel. Vamos lá, um time assim, um time ruim, ele começa a gritar na beira do campo. Mas não joga. O Argel caminha pra ser bom. Então vamos lá. E o Cristóvão? Desses treinadores, é bom o treinador. De repente dá certo. Não sei quanto que ele ganha, o Cristóvão. Né? Eu acho que desses todos que ventilaram, o Cristóvão não foi ventilado. Os que foram ventilados, de repente, é o Lucha. Eu acho que ele já acertou com o Flamengo, né? Já fechou. A multa é baixa. 300 mil. Então, eu acho que o Lucha é o que ganha, é o que vai vir ganhando menos aí, hein? E aquela gravata que você me prometeu que você vai pagar? Ah, estou esperando você chegar. Tá certo, então. Você gostaria também, né? Lógico, eu vou buscar lá. Deixa todos os nomes que falou aí, o show. Você. É o melhor? É. É verdade, seu Bento. E o Oswaldo? Você sabe, seu Bento, eu não acredito que algum técnico bom vá pro Palmeiras ganhando pouco. Não, nenhum. Pela pizza que pega lá, meu. Mesmo que chegue com aquele papo, olha, estamos mal financeiramente, mas o cara sabe o enrosco que é. E outra, já gastou 150 milhões pra um monte de coisa? Que pega gastar aí quentinho, 600 por mês pra pagar o meu salário? Fala a verdade. Esse é o pensamento. Daqui a pouco, durante o programa, mas Paulo Nobre falou que não é mais bobinho, não, hein? Falou que ele não vai perder jogador pra clube nenhum. Nossa. Ele tava dando uma coletiva agora. Ele tá dando, aí daqui a pouco deve vir os detalhes. Que teve a história do Carlinhos aí, que parece que o Palmeiras também tava na intenção. Ah, o Ben já tinha falado do Carlinhos. E essa menção também serve pro Cleiton Xavier. O Paulo Nobre. São Paulo também tá de olho no Cleiton Xavier. Eu acho que, Paulo Nobre, você poderia abrir uma Chapelarias Nobre. O que você acha? É o cara que mais toma chapéu. Chapelaria Nobre. Bobinho? Não tô dizendo isso. Tô dizendo que ele tem que abrir só uma chapelaria chamada Chapelaria Nobre. O oferecimento do São Paulo Futebol Clube. Renovou lá com o menino, com o Gabriel. Renovou lá com o Gabriel. Pega muito no pé do Paulo Nobre também. Eu ouvi e me falaram e saiu em site que sim. Ó, nós assistimos o DVD e você lá. Você viu, é bom, né? O menino, né? O DVD é bom. Mas você vê. Na minha opinião, mas é que tá, né? Ele continua sendo um dirigente não com a competência que o Palmeiras precisa. Como que você vem, chega na mídia e fala? Se é que vocês estão dizendo que falou, hein? Eu não vi. Não, eu também não vi. Eu não vi. Quem que falou, hein? Então que responda por isso. Ele. O quê? O quê? Ele falou, não vou mais perder pra ninguém. Ele falou, não vou mais tomar balão de clube nenhum. Falou. Gente. Falou. Você viu? Vou pegar aqui a declaração do Paulo Nobre. Não serei mais trouxa. Conhecendo. Qual é a fonte aí? Ontem, vocês riram de mim quando eu falei que eles eram o líder do segundo turno, depois tiveram de chupar. Eu sou um cara. Qual é a fonte? Eu sou um cara. A fonte sou eu, bacana. Ele falou pra você? Eu vou pegar a fonte. Eu tava tomando um cafezinho com o Paulo Nobre. O Paulo Nobre, Mota, ele não tem aquele cara de pegar, de falar, não vou mais tomar balão. Eu não tenho essa coisa. Mas era legal. Abre lá a Chapelaria Nobre, é legal. Ô, São Paulo. Vamos lá. O Tricolor, que isso aí já começou. O Tricolor começou os trabalhos já em 2015. Deixa eu te falar, se não contratar, que foi aí, RG? Você está esmungando? Edu Dracena. Olha o RG querendo empurrar o Edu Dracena para você. RG, vamos fazer isso. Assim. Edu Dracena, que sai desse? Murici, nesse final de semana. RG, amanhã fica na churrasqueira, né? É fonte, isso aí que é a fonte. Vem com nós. Vocês ajudaram nós, vem. Vem o Edu Dracena, quer? Vocês vão levar o Edu? Eu levo. Podemos conversar. Imagina, Pera. Nós estamos devendo essa aí. Então vamos fazer. Nós vamos levar o Edu Dracena. Então tá aqui embaixo. Tá vendo aí. Murici recusa o churrasco com o Edu Dracena. Ah, agora foi aonde? O churrasco onde? Porque é o Domênico. Na Pompeia. Eu, por mim, eu fechava agora. Agora, o Edu. Fala do São Paulo, seu bem. Quase o Tricolor. O Tricolor é isso aí. O Tricolor já tá de férias, fechou o Carlinhos. Como essa contratação pegou todo mundo de surpresa, acredito que o São Paulo esteja também trabalhando, nos bastidores trabalhando. O São Paulo sempre faz isso bem, né? É difícil vazar as coisas lá, né? No passado não, mas assim, tá indo bem. Mas alguns jogadores, o São Paulo sempre traz assim, na surdina, na calada da noite, como diriam. E só o Cleiton Xavier mesmo que foi aberto aí, que tá em interesse para o lugar do Kaká. Não foi aberto? Aberto assim não, né? Tá como todo ano, todo mundo quer o Cleiton Xavier. Todo mundo quer. Provavelmente, se ele tivesse que voltar ao Brasil, ele seria do interesse de muitos clubes. E é um jogador que, inclusive, tem mercado até no exterior, né? Sim. Agora, em relação ao Cleiton Xavier, é o seguinte, é jogador lá, tá lá no time da Ucrânia. Muito caro. Os caras jogam pesado. Muito dinheiro. Os caras jogam pesado, ele é artilheiro da equipe, é capitão. É a estátua dele. Ele é tudo lá. Ele é muito famoso. Tá bem, lá. O cara tá bem, meu. Os torcedores gostam muito do Cleiton Xavier, né? Então, eu acho que é um jogador muito difícil pra jogou qualquer... Jogou no Verdão, né? É jogador muito difícil... Mas o grande sucesso foi o Muricy, com o Muricy no Inter, né? Quando o Muricy foi pro Santos, foi projetado. Foi projetado. Ele jogou no Figueirense mais ou menos, o Palmeiras trouxe ele aí e arregaçou. Ele não era nada. Ele não era nada no futebol. Venho pro Palmeiras, e principalmente naquele jogo que o Palmeiras precisava ganhar, do, acho que não me lembro do Olímpia. Aquele golaço que ele fez, aquilo alavancou a carreira de Cleiton Xavier, é isso? Quando, e depois, quando o Muricy estava no sul-americano Santos, conquistado com esse gol, aí ele explodiu para o mundo do futebol. Ele foi cogitado, mas não houve nem de perto uma conversa. Não foi o Cleiton Xavier que falou que o melhor momento da carreira dele foi no Figueirense? Não, eu não vi essa declaração. Bom, eu tenho a declaração dele, tá aqui, ó, escrito. Ele já disse que o melhor momento da carreira dele foi no Palmeiras. E disse aqui, ó, o gol mais bonito da carreira dele foi contra o Colo-Colo no último jogo da Libertadores. Aí, tá vendo? O Luiz Luxo era o treinador. Bom, alguém tinha que dar certo lá, né, Domingo? O São Paulo deve estar atrás. Não, todo mundo dá certo lá. O São Paulo quer levar todo mundo? Hã? Ih, rapaz. Se não desse certo, vocês não queriam levar. Mas, ô Sombra, mais uma informação. Quer levar todo mundo do Palmeiras? Até o Cleiton Xavier agora vocês querem. Ô Sombra, é mais uma informação do Cleiton Xavier. Se o São Paulo levasse o Cleiton Xavier, não seria do Palmeiras, né? Não. Mas deu certo no Verdão. É Domênico, por falar nisso. E Antônio Carlos, Cafu. Meu Deus, Miller, é história. História. Sim, jogaram no São Paulo e depois vieram pro Palmeiras. Agora vocês estão pegando tudo nosso também. É assim que funciona o futebol. Então tá bom, então não reclama. Não tô reclamando. Quem tá reclamando? Você, falando algo. Não, não tô reclamando. Tudo que é nosso. Mas só falei, foi uma coisa que é dita pra todo mundo. Tem briga, as crianças. Mas não tô brigando, tô falando a verdade. Mas... O São Paulo quer tudo do Palmeiras. Não. Principalmente esse presidente que entrou agora aí. Não. Mas mais uma informação não, referente ao Cleiton Xavier. Como não, É, o Cleiton Xavier, Sombra, ele ganha... Você tá brincando. Como assim, tô brincando? Calma, gente, eu vou falar aqui um negócio. Como assim? Levaram o... Vocês estão nessa ainda, gente? Mas por quê, mano? Mais uma informação aí, do Cleiton Xavier, Bento. Ele ganha na Ucrânia 2 milhões de euros livres de impostos por ano, por temporada. Quanto? Não é muito, teoricamente não é muito. Como? 2 milhões de euros. Isso aí vai dar mais ou menos aí 6 milhões de reais, dá 500 mil reais por mês. Hoje, no padrão do futebol brasileiro, é pagar. É, mas esses 500 pau hoje em dia no brasileiro, eles estão pagando, mano. O problema é pagar a multa rescisória para tirar o jogador de lá. Agora, seu Bento, então São Paulo deve estar fazendo seu trabalho aí. Comenta-se muito do Dudu, que é disputado por Flamengo, Corinthians e São Paulo. São Paulo nunca fala atrás de qual jogador tá. Nunca fala. Acabam saindo na imprensa alguns nomes aí, como o Dudu. Precisa ver se é verdade ou não. Parece ser um bom jogador, eu não acompanhei tanto o futebol do Grêmio para saber, mas tem muita gente atrás. Começou bem. Sabe um jogador, seu Bento Sombra, que pra mim, ele vai voltar pro futebol brasileiro, que ninguém tá falando muito dele, que eu acho que pode voltar pro futebol brasileiro pra ele jogar a Libertadores? O Wellington Ney. Este é muito bom jogador, jogador lá de campo. Do Fluminense? É, que era do Fluminense. Esse eu gostaria. Mas ele tá na China ou ele tá na Arábia? Não, acho que ele tá lá na Rússia, lá não tá jogando. Não tá jogando, acho que é chata. Eu acho que ele pode voltar, viu, mano? Agora, seu Bento, um dado importante. Porque até a gente, eu e o Mano, principalmente, a gente discute bastante isso aqui no programa, né? O quê? Porque o tal clube dá mais audiência. Né? Terminado o Campeonato Brasileiro, audiência de São Paulo e Corinthians, ambos empatados com a média de 21,5 pontos. Aí passa pouco jogo do São Paulo? Não passa um pouco jogo do São Paulo. Você outro dia falou, né? Ah, só passa jogo do São Paulo quando é outro time grande, né? Ou o quando que... o jogo tem um apelo muito bom. Exato. O que também não se traduz em verdade. Você falta com a verdade. A gente teve aqui uma série de jogos do São Paulo que foram contra times bem diminutos. E, além disso, pra você ver como não é possível ser só jogo com apelo... Tem uma matéria muito interessante falando a respeito dos jogos, que é trazida até pelo UOL. Quantos jogos foram passados de cada time durante o ano? A diferença é durante o ano inteiro, hein? Durante o ano inteiro. Os jogos... Quantos passaram? Do Corinthians passaram 33, do São Paulo passaram 29 jogos. Mas 33. Deu 4 a menos. O né? time que mais teve jogos transmitidos em TV aberta foi o Flamengo, com 36 partidas. Caraca. Aí vem o Corinthians com 33, o São Paulo com 29, o Cruzeiro 28, o Vasco 23, Fluminense 21, Atlético 19, Botafogo 18, Internacional 16, Santos 14, Palmeiras 13 e Grêmio 13. É que às vezes a gente faz uns debates aqui sobre isso, então quando tem os dados que são factíveis, é legal pro ouvinte ficar sabendo, né? Pra não ficar naquela... Não, você porque é isso, porque é aquilo... Ou seja, o Ibope é igual, o de São Paulo e Corinthians, e o Corinthians no ano só teve 4 jogos a mais transmitidos que o São Paulo. Agora, isso é só uma questão do debate que a gente tem aqui em relação a São Paulo e Corinthians. Agora, que eu acho, e reafirmo, uma vergonha... Essas cotas distribuídas para os clubes serem tão diferenciadas. Isso é verdade. Isso aí é uma vergonha, isso tem que ser mudado. Vai matar o campeonato. Isso, olha... faz aquilo que falaram, por exemplo, você dá um prêmio, por exemplo, o Cruzeiro é campeão. Então, ano que vem, ele tem uma cota maior do que todo mundo. Mas isso tem que ser o óbvio da coisa. Ué, se você quer igualdade, então deveria dar talvez uma cota maior pro 16º do campeonato. Que é o que é o mais fraco. Domênico, existem formas. Não, mano, não, você não tem que dar pro 16º. Ué, como não? Se você quer igualdade... Domênico. Não, ele fez um trabalho bizonho. O Palmeiras uma cota maior, ele vai poder brigar por alguma coisa. Olha, mas gente, você não tem que dar cota maior, porque você não pode beneficiar um clube que foi mal o campeonato. Pessoal, ele não soube utilizar o dinheiro dele. Olha, existem tantas fórmulas. Existem tantas fórmulas que seriam possíveis. Você pode chegar lá do 100%, você pode chegar e aleatoriamente pensar da seguinte maneira, olha, um terço da cota vai ser medido pela quantidade de torcida medida pelo Ibope ou pelo Datafolha. O outro terço medido por desempenho técnico. Por desempenho técnico. Segundo, terceiro... Exato. Aí sim. E aí vai, você entendeu? Existem tantas fórmulas que poderiam trazer uma... Ó, você vê o Santos. Olha, o Santos é time grande... O Santos é um dos maiores vencedores brasileiros. Porque se eu falar do São Paulo, todo mundo vai falar, tá falando do São Paulo. O Santos é tricampeão de Libertadores, é bicampeão mundial, tem N títulos brasileiros. Em torneios internacionais, eu acho que igual ao São Paulo, a mesma condição. É conhecido mundialmente, tá certo? É um clube revelador. O Santos, com o dinheiro que leva tão abaixo dos demais clubes, cara, o Santos vai ficar refém dele conseguir revelar um garoto, jogador. Enquanto outros sempre clubes... Sempre vai depender disso. Mas RG, convenhamos. Se tivesse Nessa toada, sempre vai depender dele. E aí, o que pode acontecer no futuro aí a longo prazo, cara? E nem sempre isso reverte dinheiro, caso Neymar, né? O que pode acontecer no futuro a longo prazo? É, mas aí já é uma questão de gestão, né? Sempre reverte em dinheiro, caso Neymar. Foi a maior revelação nos últimos anos no Brasil e o Santos não ganhou tanto. Aconteceu a mesma coisa. O Bernie Eccleston, que é o cara que manda em tudo, que decide o quanto vai dar de dinheiro para cada um, chegou esse ano agora, que ele viu, as equipes não tem mais dinheiro pra disputar. Exatamente. Os caras estão correndo o risco de ver o grid de largada com 14 carros. Ele falou que tá matando o espetáculo. Eu falei assim, fiz a maior bobagem. Agora já tá velho, bilionário, né? Tá próximo do fim. É fácil assumir a merda, né? Mas cuidado aí pra não deixarem matar o negócio. Mas com relação a isso ainda... O campeonato ele não é feito de 2, 3 clubes. Mas de 20 clubes. Assim, Domênico, por mais que seja mais justo isso daí, eu acho que o mais justo seria dividir, só que eu entendo o lado da Globo também, gente. A Globo, por mais que vão falar, mas é o produto dela. A Globo não é entidade filantrópica, gente. Ela paga o que ela acha que ela tem que pagar para determinados clubes. Tá certo? A diferença, RG, a disparidade não é tão grande entre Corinthians e São Paulo. Pode ser que pro ano que vem seja. Mas esse ano, o Corinthians, se eu não me engano, acho que recebe 110 milhões da TV e o São Paulo recebe 90, 90 e pouco. Acho que não é isso não, hein? É sim. Acho que não São Paulo recebe. A cota do São Paulo não é tão desproporcional que é o Corinthians. Um exemplo, RG, de competência administrativa é a do Cruzeiro. O Cruzeiro, RG, ele recebe 60 milhões da Globo. 60 milhões da Globo. A torcida do Cruzeiro, RG, com o plano de sócio-torcedor do Cruzeiro, eles arrecadaram mais do que o Cruzeiro recebe da Globo. Ou seja, com produtos oficiais, com o sócio torcedor que eles aderiram, mas não importa, Domenico. Ele já vem bem por 2 anos por causa disso. Só se ele tiver ruim, o Cruzeiro é um exemplo de administração esportiva. Eles não têm a cota do Corinthians, eles não têm a cota do Flamengo, eles não têm a cota do São Paulo, e os caras são bicampeões brasileiros consecutivos. Então você acha que só por isso, então como eles resolveram o problema com a torcida, Cruzeiro que fique com a cota bem lá embaixo. Não é isso, Sombra, não é isso. Mas não dá pra chegar aqui e falar pro Marcelo Campos Pinto, falar o negócio é o seguinte, tem que pagar a mesma coisa pra mim, pro Flamengo, pro Corinthians, pro Santos, pro Palmeiras, etc e tal. Ele vai falar, bacana, quem manda aqui sou eu. Você não tá satisfeito? Pega tua malinha, vai na porta da Rede TV. Vende tua cota pra Bandeirantes. Vende lá tua cota pra Record. Não era melhor ter um produto com 5, 6 Portuga, clubes que, esportes do que um produto seria com melhor, Portuga, seria que seria melhor, melhor eu Portuga, acho. Que seria eu melhor, acho. Ponto. Eu também acho. Ia ser muito mais legal um campeonato disputado com todos os times nivelados. Porém, a mesma coisa, ó. A formiguinha na selva, ela foi reclamar com Deus, falou, Deus, eu queria ter a valentia do leão. Eu queria ter o peso do elefante. Deus falou, se conforme, se é a formiguinha. Não, para. Ele falou que a Globo não é entidade filantrópica. Sim. É verdade. Mas também ninguém tá pedindo esmola. Ninguém tá pedindo donativos justo, pra Globo. Até porque se não tiver adversário, vocês não vai ser que adianta. Mas eu falei isso, Mota. Eu também acho que seria mais legal se fosse nivelado, mas não é assim que funciona. Entidade filantrópica é outro conceito. Ninguém tá indo lá na porta da Globo pedindo esmola. Só que do jeito que tá, fica aparecendo. Faça então a Dona Globo o campeonato, porque agora a cota de Corinthians e São Paulo ainda é um pouco perto. Pelas informações que nós temos, a partir do ano que vem ou daqui a 2 anos, vai ser um absurdo de disparidade, né? Então, aí quero ver, então, Dona Globo, vai lá. Eu quero ver pagar pouco pro Eurico. Então faz lá o campeonato, faz lá com o Corinthians, faz com o Flamengo, faz a Liga de 2. Mas o São Paulo, relutou pra assinar com a Globo, tá certo? Relutou. Porque o São Paulo foi um dos últimos a assinar. Ficou sozinho. Por que que assinou? Assinou porque ficou sozinho, pô. Aí que tá, mano. Por que que os outros clubes também não assinaram pra Globo? Vamos vetar isso daí. Não foi. Mas os grandes que deviam fazer parceria não fizeram. Ô, Mota, sabe por que que aceitaram? Porque todos os clubes brasileiros têm o rabo preso, que já anteciparam cota até 2068, tá certo? E todos os clubes brasileiros... Mas, mano, o São Paulo assinou porque na hora de gritar ele ficou sozinho nessa história e os grandes clubes que deveriam apoiar não apoiaram, como Flamengo, como Corinthians... O Flamengo já tem o deles, o Palmeiras só... O Palmeiras só talvez não tenha ido, eu não sei o porquê, mas talvez não tenha. Ele já tinha a cota comprometida. A cota do Palmeiras foi comprometida até esse ano, gente. Agora, o Paulo Nobre não pegou dinheiro aí pra montar time por causa desse troço. Na minha opinião, não tem tanta lógica comercial em tudo isso aí pra mim, não, viu? Pra mim tem muita politicagem. O Miranda já disse que ninguém vai pagar pouco pro Vasco, mas não. Eu acho que tem muita politicagem. Eu duvido. Porque toda hora que aparece negócio de Ibope, é isso aí que Domênico, você falou. Domênico. Toda hora, hein? Eu duvido. Não é só o São Paulo que você falou, o Palmeiras também... Olha aí a audiência que deu no sábado. Eu duvido que isso não seja mexido. Eu duvido, porque toda ação provoca uma reação. É verdade, sim, que antigamente, né, se pautou muito, ficou muito em cima disso, e Corinthians e Flamengo tinham a maior torcida e blá blá blá, e ninguém se manifestava, todo mundo ficava quieto, e todo mundo engolia a tal da audiência, e você realmente não pode contestar diante dos números. Mas a partir do momento que alguém começa a mostrar que não é bem assim, as coisas começam a ter uma tendência de mudança. Vamos voltar ao debate daqui a pouco, porque os ouvintes vão querer participar. Hoje temos ouvintes virgens a participar aqui no ar com a gente, no 3284-7097, no oferecimento da Esser. Olha, você está procurando um investimento seguro? Então vai na minha, invista nos melhores imóveis de São Paulo, com a qualidade, segurança e valorização do Grupo Esser. Presta atenção nessa dica, é o Hyper Home Design no Alto da Boa Vista. E olha, falar em Alto da Boa Vista, você sabe quanto foi a valorização do imóvel na região do Alto da Boa Vista nos últimos 5 anos? Sabe? Chuta aí. Então vou te falar, 241%. Você não ouviu errado, não. 241%. Então vá conhecer o Hyper Home Design, estúdios de 31 metros quadrados em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Preço à vista a partir de R$ 269 mil. Olha, vou te falar, mais barato que muito carro por aí. É, mais barato que carro. Então, amigão, investimento para você que quer fazer um ótimo negócio é o Hyper Home Design. Liga lá, 5546-0439. 5546-0439. Fala que você ouviu essa dica aqui com o Benja no Star 97. Você vai ver o tratamento que você vai ter. Mais informações, acesse www.esser.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história. Abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. É isso aí, um abraço a todos da família Esser. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Só os virgens hoje, vamos lá, vai tocar o nosso Asdrubal, senhor Domênico. Toca pra mim. Vai vendo aonde vai parar o Domênico Gato. Conta pra mim, meu camarada. Eu tô aqui. Caixinha de Pandora. Vou contar uma história pra você. Pelo amor de Deus. Conseguiu, pelo amor de Deus. Consegui, baralho. Quem é que fala? Meu nome é Daniel Fernandes. Daniel Fernandes do quê? Eu sou São Paulino. Não. Daniel Fernandes do quê? É Daniel Borges Maurício Fernandes. Venho em três vezes sem juros o nome dele. Borges e Maurício é nome de São Paulino. Sim. É. A família Borges Maurício é muito conhecida. Família Borges Maurício, pessoal chique. Na limusine. Quinta tem limusine. Quinta, chique. Ô Borges Maurício, quinta-feira tem a limusine do estádio. Borges estádio Maurício. 97 móvel. Nós vamos fazer um roteiro bem bacana saindo aqui da região do Parque do Trianon, vamos até a Zona Sul ali, Zona Sudoeste, na região do Jockey, e lá a gente vai fazer um pit stop pro pessoal doar os brinquedos de Natal, pra galera fazer doações de brinquedos, pra que a gente possa levar esses brinquedos pra crianças carentes. Então você que vai estar no trânsito na quinta-feira, você que vai estar pela região, o estádio será feito todo dentro da limusine do estádio, com apoio da Paris Vegas, aluguel de limusines. Vamos fazer o estádio 97 ao vivo de dentro da limusine, no trânsito, entre os carros, acompanhando a sua audiência na rua. Corta pra mim, vai vendo. E o pit stop será feito na região do Jockey, onde vamos arrecadar os brinquedos. Vai vendo. Exatamente. O trânsito que eles vão causar em São Paulo. Borges Maurício, a minha garganta é a sua emoção. Borges Maurício, chuteira no gramado. Borges Maurício. Final do campeonato pernambucano, terceiro turno. Borges. Náutico. O estádio não causa audiência. O estádio faz parte da o trânsito. O estádio não causa trânsito, só faz parte dele. Vocês vão ferrar São Paulo, meu querido. A gente só vai fazer parte do que eu tô falando pra verdade. Você. Borges Maurício. Borges Maurício. Opa. É um locutor. Você é a primeira vez que liga aqui? É a primeira vez. Tem certeza? Ah, com certeza. Com certeza, com esse nome, Borges Maurício. Não, tem uma ligação. Para senador Borges Maurício, 3346. Não me fala em senador, meu Deus. Meu Deus. E qual que é o bairro você fala em senador, eu lembro do ministro da Justiça, velho. Eu sou vizinho seu, ô Domênico. Como assim? Eu moro no Jardim São Bento. Ah, ó, aí mora bem, hein, filho? É bacana aí, Domênico? Ali, o Jardim São Bento é o Morumbi da Zona Norte, hein? Chique. Sou vizinho do Ilídio Lico, fala aí pro. É o quê? Você é o quê? Sou vizinho do Ilídio Lico. Você tá com uma bomba na casa dele pra nós, não, velho? Você tá louco? O torcedor português tá deseja louco. Isso. Não, mas não, jamais. Uma bombinha, não. Que é só uma porteirinha. Não, nem isso. Nada. Véio, e você vê ele comprando pão de manhã, você não fala nem nada brinca. Pra ele, não olha na cara dele e fala, ô, presidente, você não fala nada. Aí não, porque eu sou dono de padaria, então eu não vou comprar. Ei. Mas ele vai na sua padaria? É, qualquer. Não, pera não, só um minuto. Vai, aqui provavelmente ele deve ser dono de outra padaria. Deixa eu te perguntar aí, então você queimou a rosca, velho? Não, que isso? Queimou. Não, dono de padaria, às vezes queima. Você já botou no forninho? O cara é um Borges Maurício, velho. Já botou no forninho? Olha, se for a padaria do Domingos, é uma das melhores. Não, é na Zona Norte, é uma padaria. Aqui no centro. É, ele não quer falar, ele não quer falar. É na Aurora. Ah, entendi. Padaria. Lá queima, hein? Lá queima, hein? Vai umas profissionais aí de vez em quando ou não? Não vai tomar um café, umas profissionais? O apelido pão é pro Itapão, né? Ah, entendi. Você já botou no forno? Mas são minha suspeita. As profissionais meio que não parece que é e não é? Ah, entendi. Mas ali as profissionais teriam dificuldade em comprar um pãozinho, né? Ah, não. Não é tão barato assim. Não é, não? Não é caído, não? Tô cobrando barato. Ah, será? RG, quanto cobram ali na Aurora? E tá barato, ali acho que é 10 conto, 20 conto. Uma, a top uns 10 conto. É isso aí. Top? 10? 10? Não, ah, para, não existe mais isso. Pô, mas não é um esgoto só aberto. Ah, já foi desse tempo, já. Não existe mais. É um esgoto só aberto, trouxa. Não existe. Pô, ali tá tudo detonado, mano. Ali já foi, já é. É mesmo? É, já foi. Você tá pensando. Já foi o tempo. Você tá pensando que era aquele tempo. E do lado tem aqueles cinemias ainda, aquela coisa toda? É. Opa! Eu vi você por aqui, por graças a Mas eu vou mesmo. Ah, vai, vai agora? Vai, vai isso, vai. Ô, Mota, você não vai levar ele no cinema? É, eu já fiz cinema, era bom. Você foi nos aqueles cinemas? Eu ia. Eu bolava aula na faculdade. Você já foi nesses cinemas? Não, eu bolava aula na faculdade pra ir no cinema. O que mais tem ali são cineminhos. Aí tinha um tiozinho com carnê do INSS no bolso. Ah, peraí. Tem cinemas e cinemões, né? É, cinemão. Lá era cinemão. É, eita, esse tempo é, bom. É, rapaz, olha os caras aí. E uns shows ali. E pegava o Portuga lá. Não, eu não. Continua. Deus. Portuga, velho, você tava naquela cadeira preferencial de dois, sabe? Nossa. Eu na frente. Ó, você... Deu tempo pra... Esqueceu. Eu tinha café na Santa Efigênia. Você tinha um café ali também? E qual que é o time que você torce, meu amigo? Eu sou São Paulo. Ah, você tá tricolou. Olha lá. Qual a idade dele? 35. Ah, RG3.5, não perguntei pra você. Borges aí. Borges Maurício. E quando, as profissionais chegam na sua padaria, elas acham você Maurício ou Maurício? Ah, sensacional! Ah, eu sou Maurício nesse. É, né? Mas me diz uma coisa, ô Daniel. Oi. É lenda isso? Que dono de padaria é o cara que abre a padaria, é o cara que fecha? Ou dá pra dar na mão de terceiros e ganhar dinheiro mesmo assim? É, tem que estar sempre com o olho aberto, né? O olho do dono é quem engorda o gado, né? Engorda os porcos. Você que abre a padaria todo dia? Todo dia não, mas é eu que abro. Quase todos os dias. Você tem um gerentão? Qual horário que abre a padoca aí, mano? Conta um pouco do seu dia. Você tem um gerentão? Eu chego aqui 4 horas da manhã. Mano, é embaçado, hein, mano? Eu lembro nessa época meu pai me acordava pra ir padaria, eu odiava. Mas abre às 5. E se o padeiro falta, quem faz o pão? Ah... Tem o dono. Fazer. É, não, eu não faço pão, não. Né? Pão, essa parte não é a minha área, não. Fazer pão já não é mais complicado. Mas e os seus padeiros, então quantos que você tem aí? Porque às vezes falta um, né? Tem 8 padeiros. Caraca, o tamanho da padaria. Mas tem padeiro autônomo também, viu, Sombra? O cara que faz freelance, o cara vai indo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Não tem coisa mais legal. Liga pro cara, o cara vai lá. Não tem coisa mais legal que padaria. Não tem, é legal. É ser uma boa padaria? Lógico, é legal pra caramba a padaria. Agora só não pode. Da Vila Medeiros, só não pode. Só não pode deixar o padeiro nervoso, hein? Senão ele quer. Porra, ele faz um estrago nos pãozinhos, velho. É. Não, e quando muda o padeiro, muda o gosto do pão, RG, é por causa do suor. O cara fica jogando assim o suor em cima. Mas... O tempero do pão é só do padeiro, né? É, o cara faz isso. Mas, amigão, algum padeiro seu já cuspiu aí de raiva de você ou de raiva de algum cliente? Como é que vai saber, mano? Ah, não sabe, mano. É, não dá pra saber, né? Ah, dá sim, mas você já pegou pela câmera assim? O cara abre o pãozinho, velho, e fecha, depois você não sabe nada. Já pegou pela câmera o cara aprontando? Não. Se pega aprontando, já vai embora, já manda embora logo. E os caras não roubam a coisa, não? Não. Não rouba fermento. Já deu alguma zica aí na tua padoca? Por exemplo, pelo de rato na massa do pão? Não tem. Ah, os ratinhos lá são tudo limpinho. É, tá doido, mano. Ele não conhece desde que nasceu o rei. Nunca caiu uma zinha de barata no sonho? Não. Deixa eu te perguntar, será aquelas padeiras bacanas que servem almoço, tudo? Serve. Isso aí, Domênico, olha lá. Bacana, aí é, velho. Funk, a padaria tem bacana. Tem uma pizza aqui muito boa, um dia vocês podem vir aqui, tá todo mundo convidado. Tem que mandar pra gente. E não tem como trazer bacana pra nós aqui, Deixa eu te perguntar, mano, quanto sai o pingado aí com uma canoa? Ah, vai sair R$4. É, não tá caro não, mano. Não tá caro, não. Quatro conto aqui na Paulista é só o café. Mas eu pago 20 na Cecília. Mas a canoa na chapa ou não? Na chapa, ou se ser na chapa, é meu preço. Quanto que você tá vendendo a canela de pedreiro aí, meu chapa? Canela de pedreiro? É isso. Peraí. Isso é no seu bairro. Peraí. Canela de pedreiro. Quer que eu te explico? Por favor. Canela de pedreiro nada mais é que uma garrafa de cerveja gelada, que ela fica branquinha, parece canela de pedreiro. Mesmo. Canela de pedreiro? Canela de pedreiro é branca. Eu tô vendo cerveja premium aqui. É. Mas quanto que tá? Peraí, mas quanto? 10. 10 conta canela de pedreiro? É, tá dentro. Ó, a última promoção que eu vi de canela de pedreiro, Sombra, foi aqui na Escola Paulista de Medicina, quando os caras pegam os cadáveres, tá ligado? Principalmente quando tem acidente em obra. Canela de pedreiro é cerveja, Sombra. Aquela cerveja branquinha, bonitinha. Ele viu no Face, ele viu no Face. E atropelado, quanto tá atropelado aí? Ah, eu não tenho essas máquinas, não. Isso daí não adianta. Atropelado é aquele pão na chapa amassado, filho. Ah, pão na chapa. Amassado, aquele bem amassadinho. A massa com a axila. Pô, eu tô pagando caro. E quanto tá o pãozinho na sua padaria? É por quilo, né? É 11,60. Cacete, velho. Vocês estão ganhando dinheiro que nem água, hein? Não, não, não. Puta vida. É um cacete. Pãozinho antigamente você. Mas com, ele acorda 4 da manhã. 10 centavos você comprava 3. Acordava, pô. Não, assim, não. É, não era não. Acordava, o pãozinho é o mesmo. Que tá o sonho? Ah, que sonho grandão, o pãozinho é o mesmo. Eu vou defender os padeiros. É. Pão não dá lucro. Não dá lucro o cacete que não dá lucro. Não dá lucro? Pão dá lucro ou dá lucro? Dá lucro. Quanto é a margem? Tanto que meu pai tá aqui há 30 anos. Porra, você tá louco, pão não dá lucro, porra. Então agora tira a cerveja daí. A cerveja? Tira a cerveja. A bebida não dá muito, não. O pãozinho não dá muito, não. O pãozinho dá muito mais que a bebida. Então por que com certeza. Eu sempre ouço os negros falar, pão não dá lucro, porra. Ah, sim. Tá bom. Os caras choram de barriga cheia, só não dá lucro. Mas o amigo... Se você vender muita quantidade, dá lucro, né? Um quilo de pão, velho, é um lucro da desgraça. Qual a margem? É que padeiro não tem essas margens de lucro, não tem o negócio calculado, né? Ele chega e fala, custou um, vende por três, não é assim? É, sempre assim, né? Ah, não é? Dá uns 40%, mais ou menos. Pô, mas aí na região que você tá, aí o bagulho é embaçado, hein, mano? Imagina, você liga lá e fala, me vê um quilo de farinha, velho, pode ser que o Denarc baixe na tua porta. Né? É verdade, mano, essa região do centro... Já tô tudo aqui, já. Ah, tudo brother. É tudo brother. Quando os policiais vão aí, você não cobra? Não, cobra, lógico. Ah, fala a verdade. Não, não vai cobrar, cobra. Ninguém cobra, padaria nenhuma cobra. Não cobra do Steve. Ô, Daniel, e aí? Se eu não cobrar, eu vou falar isso, porque o que tem de policial aqui é brincadeira. É verdade. Ah, pior que ele tá certo, é o que tem. Ele tá do lado da delegacia. E pior ficar famoso, né, Gê? Quando um vai, um passa pro outro. Pior que é. E, Daniel, já teve jogador de futebol aí, pintou na tua padaria, nego conhecido da bola ou não? Tem, já teve aqui. Ah, é? Já. E também não faz muito tempo aqui, foi o Cafu, que ele tem uns negócios aqui. Ah, é? Pelo centro, tava o Cafu aqui por perto. Tá certo, mas o Cafu não é dono do cinemão aí, não, né? Não. Ah, tá. Não sei se ele tava em algum cinema, mas... Acho que ele frequenta lá. A tua fica na esquina da rua da delegacia? É um pouco mais pra frente, é antes da São João. É na Rua Aurora, antes da São João. Ah, eu conheço. Já sei. É uma padaria grande. Comeu muito calabresa lá. Trabalhei muito tempo ali, pô. É mesmo, velho? O que você fazia lá? Eu era... Trabalhava na área de informática ali. Eu montava lojas, departamento. Bacana, bacana. Você já fez de tudo um pouco, né, velho? Graças a Deus. Legal, né? Também. Trabalhei na Plasmatic. Entendi. Mas até programa você chegou a fazer? Você instalava antena? Isso, pô. Não. Era gerente de vendas, departamento. Vendia muita antena, velho? Ah, vendia. Na época começou a explodir parabólica. Que era do mundão, era essa? É. Que tá. Pega ter o seu mundão, fala a verdade, hein, RG? Plasmatic. Me diz uma... Tu morreu, fala a verdade, Plasmatic, bom pra caramba, Tira. Ô, Daniel. Oi. E o São Paulo, cara? Pro ano que vem, já chegou o Carlinhos... Ex-lateral esquerdo do Fluminense, do Santos. Quais outras posições você acha que o São Paulo precisa reforçar para brigar forte por títulos? Ah, precisa de mais um zagueiro, né? Que era uma boa. Tá. Tem esse Neto do Santos aí que tá saindo. É uma boa. Sim. Mais um lateral direito. Tem o Edu Dracena, você esqueceu? Não, que porra não, de Neto? Esse daí manda pro Palmeiras que tá precisando. Ah, eu quero mesmo. Eu pode mandar que nós quer. O lateral direito precisava jogar até... Os dois, né? Não. Um pra jogar e outro pra ser reserva. O Hudson foi bem, viu? Improvisado. Ele foi bem. Achei. Mas o problema... Falta um meia, né? Edson. O Montijo ia ser uma boa. Como é que tá jogando aquele Alex? Ele tá sendo titular do Milan? Que Alex? Zagueiro? O cara jogou no que era do Santos? Era do Santos. Eita, o cara é bom. Aí você não volta mais, hein? Não, mas eu não sei como ele tá lá jogando, de repente. Inclusive hoje saiu, chefinho, na imprensa que a Juve tá querendo levar o Tolói por empréstimo. Mas velho. São Paulo não vai liberar. Vai. A Juve? Ah. A Juve é nóis. Tava de mais um meia, né? O Montijo era uma boa. Mas precisa, olha, mais do que um meia, precisa de um segundo atacante de velocidade, viu? Porque Ademilson e Oswaldo. Aliás, o Buchicha é de que Ademilson e Oswaldo não. Tchau. Ademilson. Mas qual Montijo que você quer? Louco. O do Cruzeiro ou do Santos? O do Cruzeiro, de preferência. Mas o Santos também queria o do Cruzeiro, velho. Ué, mas às vezes não dá certo. Manda pra Luz, ela sabia que você já falou na Luz aí, velho? O Lídio Lico. Tem uma nova gestão aí que tá assumindo a Portuguesa? Faz tempo que eu não falo da Luz aqui. Tive informações ontem. Pediu oficialmente pros outros clubes de São Paulo ajuda. O primeiro a se manifestar que quer ajudar é o São Paulo. Presidente Aidar disse que vai ceder alguns jogadores que não vão fazer parte dos clubes. Ah, Oswaldo, vai ir pra Luz. A comida é boa. Rodrigues, Canete. Canhete. E o Argel acabou de fechar contrato com o Vitória, tá? Olha. Argel Fux. Ajudar a Lusa. Acho que os clubes só conseguiriam ajudar com aqueles jogadores de base que estão sem espaço. Ou senão um cliente desse que ele falou. Porque pensando em Campeonato Brasileiro, um jogador que está no plantel profissional aí de São Paulo, Palmeiras e Corinthians, que está aí sobrando, na hora que falar, olha, vai jogar Série C pela Lusa... Não, mas Paulistão, Sombra, o objetivo da Lusa é não cair no Paulistão. Aí tudo bem. Aí Paulistão tudo bem, mas... acho que ajudaria, cara. Contratinho de três meses. Para o time não cair no Paulista, entendeu? Seria o objetivo da Portuguesa. Acho que cai. Acho que com esse time, pô, Domênio, caiu da ser papel. Mas o São Paulo vai usar muita molecada também no Paulista, viu? Então, o que sobrar lá de Paulista... Porque o São Paulo vai se preparar pra Libertadores aí e tudo. Eu acho que o São Paulo vai usar muita molecada. Queria qualquer coisa. Quem? Bruno Chester? Ninguém, velho. Não, Chester. Esse tá louco. Presta o Luiz Ricardo de novo, lateral direito, São Paulo. Faz jogar alguma coisa aí. É uma boa. Pode levar esse daí também, é de vocês. Pode levar. Sabe por quê? Porque pro Campeonato Paulista é uma boa emprestar jogador pra Portuguesa. Tá na Série A agora. Pro brasileiro... Nossa, olha, não que o Luiz Ricardo fosse o Cafu. Mas ele que ele decepcionou muito, viu? Todo mundo esperava tanto, né, mano? O cara, você, pô, falou, eu pensei que ia ser uma novidade, mas diferente. Jogador com personalidade, velho. Mas na boa, mano. Ó, o Luiz Ricardo, sabe o que foi o problema dele, mano? É que na Portuguesa, Sombra, como em outros clubes, assim como o Paulo Baier no Goiás, o Apodi no Vitória, o cara é meio que peladeiro, tá ligado? O time joga pra ele. Quando ele precisa respeitar um esquema, o cara tem que se posicionar numa lateral, o cara precisa jogar nas costas ali e falar, ó, você quer avançar, você avança. Mas nas suas costas, tá correndo outro lateral, você tem que fazer a cobertura depois. Você vai avançar, vai até a linha de fundo, mas depois você tem que correr no campo de defesa e marcar o cara. A posição de origem, às vezes não consegue, né? A posição de origem do Luiz Ricardo... Era atacante, né? Era segundo atacante pelos lados, né? Será que a camisa pesou pra ele? Pode ser também. Pode ser. Também não é. Olha, jogar nos clubes grandes, meu. A cobrança no São Paulo é uma e a cobrança na Portuguesa é outra, né? Quando a Portuguesa tinha um time decente, que foi o que ganhou de 3 anos. Nossa, mas isso faz muitos anos. Não, não faz, Sombra. Faz uma puta década. Não de faz. 20, 30. Foi o campeonato. Não, Barcelusa. Não teve o Barcelusa. Não foi o Barcelusa. Foi o campeonato do Zero Mutreta. Ela ganhou de 4-0 do Corinthians, 3-0 do Santos. Time decente, vamos falar sério. Time decente da Lusa. Foi aquele que brigou contra o Grêmio. Não, mas ali é time bom pra cacete. É time decente. Esse time agora, o último que disputou o campeonato foi em 12º, o meio-campo era Ferdinando, Bruno Henrique, que era do Corinthians, o Moisés, que é bom meio. O Barcelusa quando foi? Barcelusa. É ruim o meio-campo? Nossa, mediano. Na frente de Diogo e Gilberto. Não. O Barcelusa quando que foi? Mas esse time não caiu. O Paulista. Ó, o meio-campo era Ferdinando, o Bruno Henrique, o Dida tá Moisés e Souza. Na frente, Diogo e Gilberto. O time não caiu. É, mas medianíssimo, né? E o Luiz Ricardo lateral direito. Quando o Dida tava lá, não era um bom... Não, se o Dida tava lá, já era... Daniel! Ô, Portuga, não pode falar mal da Lusa, porque meu padrinho foi diretor de futebol da Lusa. Ah, ele, por isso que tá assim agora. Eu posso falar uma coisa? Ele deve estar com vergonha do que estão fazendo com o clube, cara. Ô, Rico, juro por vergonha, Deus. Vergonha. Ele já até morreu, coitado. Deve estar virando no caixão. Deve estar, mesmo. Eu tenho vergonha e vou dizer. Muita gente fala assim pra mim, nego, amigos meus, você nunca mais foi lá. Eu não vou lá desde o jogo contra o Goiás no Campeonato Brasileiro da Série A que fizeram a sacanagem que fizeram. Nunca mais piso enquanto tiver um cara responsável por aquilo. E agora, dia 13 de fevereiro aí, falaram de... que vão contar o que aconteceu, né? Conclui aquela história. Enquanto não foi escalado. Mas só em fevereiro, mano. Mais. Essa novela da Portuguesa aí tá melhor do que a próxima vítima. A Lusa, lembra aquela novela? Nunca mais eu vi. É a única que prestou dessas novelas. E se ninguém emprestar o português, o que vai acontecer com a Lusa? Vai fechar? Se ninguém emprestar jogador? É. Não tem dinheiro, moto. O que vai ter? Vai pegar lá os... Vai pedir pra sair? Da Lusa, e vai lá. Cair pra sair. Vai pedir pra sair? Lídio Lico me mandou um e-mail perguntando se eu não queria jogar. Quem? O Lídio Lico. Dá pra você fazer 30 minutos lá? O mano vai vomitar no meio do campo. Ele vai vomitar ainda. Ah, não. Ô, Fernandes. Eu não posso que eu vou cair no doping. Ô, Borges Maurício. Daniel Borges Maurício. Um abraço pra você, obrigado pela audiência, sucesso na sua padaria, que você venda muitas encomendas aí no fim de ano, tá? Carolina. Ok. Obrigado por vocês fazer a nossa felicidade, apesar que eu não tô no trânsito, eu tô aqui trabalhando ainda na padaria. E ô, amigão, só mais uma questãozinha aí que é rápida e eu acho que é pertinente pro horário. Quando a empadinha tá passada, sabe quando ela já tá meio esverdeando? Tá com horra, mas esverdeando? Quando ela tá cheirando mal, você põe ela no freezer, congela e põe de novo depois lá na... Não pode. Vai pro lixo mesmo. Não, porque quando você congela, tira um pouco o cheiro também. Final do ano, quanto que sai um pernil aí pro final do ano, pros caras CA? Ah, não, isso daí a gente não assa mais, é tudo forno elétrico, hoje não assa mais essas coisas. Não faz mais essas coisas, não? Não, isso daí é dor de cabeça, depois queima o negócio, o cara vai vir te xingar tua mãe aqui ainda. Vai dar mais trabalho que lucro. É, tá certo. Fica vendendo o óbvio que vende todo dia, não inventa. É, time tá ganhando, se mexe. Exatamente. Né? Não inventa, não inventa. Ah, eu devia ter sido comerciante, viu? Eu gostaria de trabalhar no comércio. Tem uma padaria. Você tem um dino com isso? Eu gostaria. Você não ia gostar, não, velho. Sábado, domingo, feriado, não tem como. É. 24 horas. É 24, para, é 24 horas, meu. Tá louco. Meu pai teve padaria, eu sei como é que é. Você tá desconfiando da minha vontade, da minha garra? Sim. Aqui, Sobral, uma foto. Isso aqui é uma canela de pedreiro. É. Ah, você veio com os jaletos. Por favor. É jaleto da tribo dele lá de... Da freguesia. Isso é uma canela de pedreiro. O tribo da freguesia fala assim. Ô, Daniel, um abraço, Daniel. Abraço, obrigado. Tudo de bom, viu? Alô, Daniel, abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Broca, põe um som aí, Broca. Põe um aí, Broca. É, olha, Broca. Esse vai tocar na overnight, hein? É verdade. Bem lembrado, viu, Domenico? Mas não? Bem lembrado. Inclusive, olha, os ingressos já estão à venda no site ingressorapido.com.br. Os ingressos para a inauguração do Overnight. E lógico, também nos próximos dias você vai encontrar ingressos para ir nos demais dias, além da inauguração. É que primeiro estão à venda os ingressos da inauguração, que geralmente, assim, é a fan premiere, né? É, todo mundo quer ir, né? Exatamente, pô, é impressionante. Eu estive lá. Ah, vou te falar, eu sabia que a casa sempre foi um grande sucesso, mas eu estou abismado com a repercussão da volta do Overnight. Ah, o Overnight vai arrebentar tudo. Abismado. Vai arrebentar tudo. Vim pra estourar. Abismado, cara. Não tem pra ninguém, não. Então, filho, olha, você que tá interessado aí, área VIP, quer garantir o seu camarote pra você, etc e tal, ó, pista, não importa. Vai lá, ingressorapido.com.br, já tá vendendo, tá bom? Overnight, tá de volta. Agora na Vila Olímpia, ó, não é na Moca mais não, viu? Lá na Moca nem pode mais, tem hospital perto, não pode. É, deixa eu ver aqui. Ah, olha, na Vila Olímpia, na Gomes de Carvalho, 799. Gomes de Carvalho, 799. Vila Olímpia se tornou um bairro que todo mundo passou, conhece. Balada da Balada. Bairro da Balada, não é não? Então, olha, dica, hein? Você que sempre foi um grande fã da Overnight, vai amar. Tá igualzinho ao que era. Tá com tanta coisa nova. Meu Deus do céu. Tô curioso, viu, pra ver, viu? É, Doutor, você vai ficar pirado. Eu conheço você, sei o seu gosto, você vai ficar pirado. Bom, falar em gosto, muita gente hoje vai chegar em casa e falar assim, tô com preguiça de ir pra cozinha. Vamos ver essa dica aí do Benja. Olha só, amigão, você que tá aí ouvindo a gente, já sabe como é fácil pedir comida pelo aplicativo do Hello Food, não é? Hello! Então presta atenção. Eu vou aproveitar que a galera aqui da rádio tá com fome e vou explicar como é simples pra caramba pedir pelo aplicativo Hello Food, o melhor jeito de pedir delivery do Brasil. Olha só, você acessa o aplicativo do Hello Food, espera ele te localizar ou seleciona o seu CEP ou endereço. Depois, amigão, você vai escolher entre os melhores restaurantes da cidade. Aí é só decidir qual prato pedir, fechar o pedido e pronto, amigão. Em alguns restaurantes, você pode até pagar o seu pedido pela própria internet. É super prático, é super rápido. Hello! Pedir pelo aplicativo Hello Food é moleza, amigão. É tão fácil que a única dúvida vai ser qual comida você vai pedir. É demais, né? Hello! Peça agora mesmo, meu amigão, porque deu fome? Dá um hello! Hello Food! RG, avise seus filhos que Joel não fica no Vasco. Coitado, olha, ele deve estar decepcionado. Ele falou tanto em osso e que agora queria um pedaço do filé mignon, pô. Pô, mas ele tirou uma foto com a mina lá, camisa do Flamengo, que time grande não cai, velho. Ah, mas isso é sacanear, não é que ele falou? Tirou. Não sei se ele tirou. Na época que ele tava. Ele tirou, né? Então, pô, na época que ele tava no internet, Flamengo. Quem? O Joel. Coitado do Joel. E quem tá cotado? Coitado de mim, velho. Coitado é aquele rato que nasceu. Quem tá cotado? Quem tá cotado pro Vasco? Tá? Mano Menezes. Também? Mano Menezes? Pra todo lugar o Mano Menezes? Não, não é. O Mano Menezes, ou ele fecha com o Palmeiras, ou ele se aposenta. Tá louco. Ó, vai fechar com o Vasco, mano. Você é louco. Vai pra fora. Ele pode ir pra fora. Sabe quem pode pintar no Vasco? Quem? Osvaldo de Oliveira. Aí pode ser. De novo, é a cara do. Mas o Mano Menezes, ele não merece o Vasco, não, RG. O Mano Menezes, ó, na boa, o cara, ó, tem potencial pra estar em qualquer clube top aqui no Brasil. Mas o Eurico não deu um pé na bunda do Osvaldo Oliveira, faltou. Ele é bom, Domenico, é sério. Não é não, mano. Deu no Joel, o Joel voltou. Comete erros, mas é bom. Lá o circo roda. informações do Palmeiras. Para você que às vezes não captou ainda, mas o Palmeiras dispensou Bruno Oro, dispensou o Dorival. Fala de novo. É legal, ouvir isso aí. Como é que é? Pensou quem? O Bruno Oro, o Dorival. Puta. Vocês falam com tanto desgosto assim do Bruno Oro, sério? Não, essa passagem dele foi medíocre. Pelo amor de Deus, né? Mas a culpa não foi só dele, não. Mas ele era o cara, não era o cara. Foi dele. Mas você não disse que a culpa foi só... É tudo. Também acho. Então, tem que mudar tudo. Então, quando você fala que saiu, é legal. Omar Feitosa, né? E o presidente do Palmeiras... O presidente do Palmeiras deve... Dizem, aquele Alexandre Matos, diretor de futebol, gerente de futebol do Cruzeiro, dizem estar a caminho do Palmeiras, e entrevistado, o Paulo Nobre diz que o Palmeiras está sendo formado para 2015 para disputar títulos, para ser protagonista. Quero ver. E garante que barato o atual elenco não é. E diz que a gente vai ter um elenco dentro das possibilidades. Não vamos gastar mais do que arrecada. Mas os horizontes são melhores. Agora, para tirar esse profissional lá do Cruzeiro, não deve ter sido barato, hein? Porque um cara que foi aclamado do jeito que o cara foi. Os jogadores pedindo pro cara ficar. Pô, todo mundo querendo. O contrato acabava em dezembro. Torcida querendo o cara lá. Pô, pro Palmeiras tirar, olha, tá vindo numa balinha aí, hein? Também tá vindo porque o Palmeiras, né, Gil? Mas ele, eu tô falando por ele estar acomodado lá, né, Domênico? E ser vencedor. Cruzeiro é Cruzeiro, gente. É um polo ali, Minas. Olha a arrogância. São Paulo é São Paulo. Olha a arrogância. Não é arrogância. São Paulo. O Cruzeiro é uma grande equipe. São Paulo não é São Paulo. São Paulo tá devendo faz tempo. Porra, não tem um time na Libertadores. Na Libertadores. Tem dois. São Paulo e Corinthians. São Paulo não tem um... São Paulo. Não, tem dois times de São Paulo. Então, você tá falando dos times de São Paulo, né? E outro na porta da balada. Não, esse ano. O ano passado, São Paulo não teve nenhum time na Libertadores. Mas também os que foram também não fizeram por merecer. E os nossos times no Campeonato Brasileiro, pelo amor de Deus. Mas o protagonismo de Minas Gerais não dá pra ocultar. Tudo bem, não dá pra omitir. Mas eu não estou dizendo com relação. É isso que eu tô falando. O cara fez um bom trabalho. O cara é reconhecido. Vocês não entenderam o que eu quis dizer. Eu não tô dizendo o que tá acontecendo no momento. Seria um louco de falar aqui. O momento atual de Minas é sensacional. Tô dizendo, pra se vender. Aparecer. O cara vai aparecer muito mais aqui do que no Cruzeiro. São Paulo para. É melhor que Minas. Não adianta vir com papinho fora que não é. Mas, Domênico, não é papinho. O cara não é jogador, Domênico. O cara é administrativo. Esse rapaz foi bicampeão pelo Cruzeiro, é isso? É, isso. Se ele for conseguir ser campeão pelo Palmeiras uma única vez brasileiro, ele vai ter muito mais repercussão. Todo mundo vai querer muito mais ele do que foi agora. Ele não é mágico. Eu duvido que o trabalho dele no Cruzeiro. Não tô falando que ele é mágico. Só pra terminar. O trabalho dele no Cruzeiro é o seguinte. O que eu tô dizendo é o seguinte. O trabalho dele no Cruzeiro, eu aposto que ele deve ter começado esse trabalho para ser bicampeão brasileiro há uns 2-3 anos atrás. Lógico. Então, mas o Domênico tem razão no que ele está falando. Ele está falando outra coisa. Um técnico que é campeão nos times grandes de São Paulo é muito mais valorizado. Tem mais repercussão nacional. Oh, claro que tem. Olha aqui, vamos lá. O Tite não foi campeão pelo Internacional, Libertadores? Sul-Americano? O que foi lá? Não, foi o Abel, né? Foi o Abel. O Tite conseguiu um título lá. Isso foi campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, Foi Sul-Americana, né? Mas verdade seja dita. Dessa vez, na Libertadores, aí o Brasil vai estar representado aí com um pelotão de frente. É o pelotão de frente agora. Times bons mesmo. Corinthians, São Paulo, Inter... Corinthians ainda não. Não, Corinthians também. Corinthians também. Vai estar. Independente de Santa Fé, Independente de Medellín ou então o Once Caldas. Júnior Barranquilla também. Não. É esses três, não sai disso. É o Independente de Medellín, Independente de Santa Fé ou o Once Caldas. E mais pra Independente de Santa Fé. O negócio é o seguinte, Sombra. O Brasil tá indo com o pelotão de frente. Tá indo com o que tem de melhor. Na teoria, sim. Não, na teoria não, na prática. Sempre foi. Por que na outra? Não, esse ano você tá de brincadeira. Esse ano tinha Atlético do Paraná, Botafogo, você tá de brincadeira. Mas o Atlético do Paraná... Flamengo, mano. Só um minuto. Flamengo, lá. Flamengo é a Copa do Brasil, Atlético de Barrancos. Peraí. Mas foram os melhores do Campeonato Brasileiro, assim. Não, mas não convenceu. Todo ano agora leva o melhor, ué. Não, mas não, Domênico, para. Botafogo era melhor de quê? Atlético do Paraná mas é melhor do que ano passado conseguiu ficar em que lugar o Flamengo conseguiu ganhar a Copa do Brasil a trancos e barrancos. O time não tava ganhou. Pronto pra disputar a Libertadores. Não tava. Agora aí, os quatro que estão ali já e o Corinthians que tá na pré e vai entrar também, possivelmente. Então o que tem de melhor no Brasil, gente? Vocês viram? É o que tem de melhor no Brasil. Tá virar o ano, muita coisa vai mudar, muitos jogadores virão, outros sairão. Não vai mudar nada. É, não vai mudar. Vai mudar nada. Não funciona, não. A gente estava falando. Olha lá, Sobral, olha o cara que não tá indo viajar e tá torcendo pra chover. Ah, vai se lascar, mano. Vai se lascar. Só um minuto. Vai, vai, fica aí. Fica aí jogando a Paulistinha. Pera só um minuto, só um minuto, só um minuto. Não estou dizendo com relação porque meu time não está. Eu sou realista com relação ao futebol. O ano passado foram os melhores daquela época. Desculpa, não vem com esse papinho. Os melhor, que melhor? Melhor aonde? Os gringos colocavam na barriga pra rima, os caras botam fogo. O rei do camarote da Libertadores vai estar lá. O Libertadores dá vaga pra quais dos brasileiros? Os quatro melhores. Os quatro. Não, não, os quatro melhores. Os quatro primeiros. Só um minuto. Repita. Os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro. Os quatro primeiros são os quatro melhores. Os quatro primeiros e melhores colocados. Então todo ano. Ele é muito bem representado, desculpa. Não para, é não, desculpa. Para, não, é o rei do camarote vai estar lá. A Libertadores, na minha opinião. O Botafogo, o São Lourenço passou por cima. Sabe nada. Para, vai. É o seguinte, a Libertadores, Sombrada, a da vaga para os quatro primeiros. Os quatro primeiros não quer dizer que sejam os quatro melhores. Óbvio que não são. Óbvio que não às são. Vezes entra, mas Botafogo, não entra punch, né? Atlético Paranaense. Ó, tá de brincadeira. O rei do camarote da Libertadores vai estar lá. Sabe não, o Atlético Paranaense foi vice da Libertadores, porra. Vice não vale nada. Perdeu pro São Paulo, ué. Vice não vale nada. Mas vice não vale nada. Às vezes tem aqueles acasos, né? Eu não comemoro tudo vice. Tudo bem, não importa. Fala chegou assim. Uma vez e possivelmente nunca mais chegará. Nunca mais. É difícil. Estádio 97 tem oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Agora o mano vai falar do ticket alimentação, né, mano? Eu vou. Que voz eu vou. Mostrar o meigo aqui, viu? amigo, o ano voou e agora tá quase no fim, hein? E você, já decidiu o que vai dar de presente de Natal pros seus colaboradores? Ainda não, velho? Pô, não vacila. A garotada chegou com tudo e mudou a forma de se relacionar com o mercado. Agora, amigo, criatividade e inovação são essenciais na hora de motivar os seus funcionários. E é claro, na hora de conquistar os novos talentos. Quer marcar um golaço, um gol de placa aí pra sua empresa? Então contrate o Ticket Alimentação de Natal, o cartão que dá liberdade de escolha para todos os seus colaboradores. Garante que a galera possa escolher onde e quando vai fazer as compras de Natal e ainda facilita os processos aí na sua empresa. Sabe por quê, amigo? Não tem nada mais chato do que o teu patrão dar aquela cesta de Natal com má vontade. Aí não dá. Você vai fazer com 4 litros de óleo. Ameixa! Pra que tanta ameixa, mano? O que você vai fazer com aquela porra, aquele pêssego em calda, velho? Pensa que dá pra fazer duro. Não. Outra coisa, sobre que é nojento, é legal, mano. Outra coisa, ó. Cesta de Natal, sabe o que é nojento? Uva passa. Você ganha lá meio quilo de uva passa, a tua mulher vai colocar uva passa no arroz, na salada, no pernil. Meu Deus, que nojo. Ó, amigão, e não é só isso não, velho. Esse ano tem uma baita novidade. A sua empresa pode contratar o Ticket Alimentação de Natal e pagar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Que boiada, hein? Quer mais uma boiadinha? Você pode aproveitar o frete que é grátis. Curtiu, amigão? Então acessa aí, ó. tanatal.com.br. Não anotou? Vou repetir, não tem problema nenhum. tanatal.com.br e mude o jeito de motivar os seus colaboradores. Liberdade de escolha, é isso aí, Ticket Alimentação de Natal. É isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais aí do leilão de Natal do Estádio 97, onde estão valendo as doações de unidades de sabonete, você fazendo a sua doação de sabonetes, tá bom? Vai ser muito bacana se você puder colaborar e ainda concorrer às suas vagas aqui de Estranho no Ninho. Também lembrando que na quinta-feira temos Estádio 97 Móvel. É, mais um Estádio 97 Móvel, mais uma vez o Estádio 97 acontecendo nas ruas de São Paulo. Sim. Dentro de uma limusine. Sim. O programa a partir das 5h30 até as 8 da noite vai acontecer dentro de uma limusine e andando pelo trânsito de São Paulo. Sim. Vamos a caminho aí da região sudoeste de São Paulo, saindo aqui da região dos Jardins. Vamos ali pra frente do Jockey, lá vamos fazer um pit stop, vamos arrecadar brinquedos, leve o seu brinquedo, leve brinquedos para serem doados às crianças carentes nesse Natal. Contamos com a sua ajuda. Estádio 97 Móvel de Natal, nessa quinta-feira, estaremos com vocês lado a lado no trânsito, com apoio da Paris Vegas, aluguel de limusines. O telefone da Paris Vegas é 4306-3000. 7:30. Mas daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Vamos ao telefone. E para você que não sabe, é Avenida Paulista, 1439, nono andar. Porque às vezes as pessoas têm vontade de mandar um presentinho, porque é Natal, para os meninos do estádio 97. Ah, bem lembrado, então, hein? É, às vezes a pessoa... Os carentes meninos do estádio 97. Ah, bem lembrado. Mas, Domênico, criança, foi bem lembrado. Domênico, agora. É verdade. É verdade, as pessoas, às vezes, elas falam, acham eles legais, entendeu? Quero mandar uma lembrancinha. Gosta de nós. Avenida Paulista, 1439, nono andar. Olha, doe para quem precisa. Não, nós não precisamos nada disso aí, não. Mas ninguém tá falando que nós precisamos. Você tá falando. Não, eu tô falando que as pessoas têm vontade de dar, às vezes, um presente. Presente pra nós é legal. Panetone. É pra... Tem tanta criança precisando. Panetone, chocotone. Mas nós é criança também. Panetone vem frutinhas malditas, não é legal? Não, é gostoso pra ninguém. Vai mudar a tradição do Natal agora. É isso que você quer. Olha aquelas frutinhas. Segue o jogo, sem falatório. Digo mais, Domênico, eu concordo com você. Concorda, Mano, com as frutinhas? Panetone. Só serve pra idoso engasgar. Que idoso? Mas é verdade. Ó, você corre o risco de talvez a sua avó morrer na sua frente no dia do Natal. Não. Porque ela engasgou com uma uva passa. E nada melhor que rabanada. Rabanada é sensacional. Legal, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Eu vou trazer pra você. Rabanada é muito bom. Daqui a pouco tudo sobre ceia de Natal. Mas antes, vamos falar aqui com os nossos ouvintes. Um oferecimento de Peugeot 208, grife com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes. E primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489. Marque um test drive. Também oferecimento de Hello Food. Quer comer bem sem sair de casa? Hello! Peça Hello Food. Deu fome? Dá um Hello! HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Falou HDI Seguros é de bate-pronto, ganha a bolsa térmica da HDI. Moleza! Tá bom? Vamos lá, mais ouvintes no ar. Vai tocar o Asdrúbal, sim, seu Domênico. Os virgens hoje, hein? Virgens. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Rodrigo. Fala, Rodrigo, tudo bem, meu? Tudo bem, e você? Tamo aí, né? Fazer o quê, né? Rodrigo do quê? Rodrigo Baldin Nunes. Rodrigo o quê? Baldin. Ah, Baldin Nunes? Nunes. E quantos anos você tem? Eu tenho 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo. Nem eu que é a idade do médico. Nem vou agradecer pro meu pai que foi, hein? Não procura mais, hein? Chega. Já foi. A conta já deu. A conta acabou, hein? Agora, o RG 33, né? 3.3, o que você acha, hein? Hoje, RG. Então, hoje? É. Hoje eu não sei, mas sábado meu time fez uma merda, velho. Não, sábado, no domingo, RG. Não, no sábado. O que aconteceu? A eleição, né? Encheram o baldim de leite e meteram o pé dentro. Ah, baldim? Sensacional. Chutaram o baldim? Hoje estou suspeitando que vamos comer mal. Vamos comer bem mal hoje. Como assim? Vamos comer mal hoje. O que vocês vão comer hoje? Ai, eu amo o Eric. É o Master Zeg. Estamos suspeitando, vamos comer muito mal. Ah, se eu te pego, é. Mal educado, não pode fazer. Eu gosto, ele é mitidão. Adoro pegar um mitidão. Um bolinho, petit gâteau. Um petit gâteau, bolinho. Ué, mas ele é bom no que faz. Porjalho no petit bolinho. Ué, os caras não se inscrevem, então não participa. Você for cozinhar pra mim, eu for comer mal. Ninguém obrigou os caras a participar. Depois os caras me criticam que eu gosto de novela. Vocês estão de brincadeira, cara. É um dos melhores programas que brasileiro, você quer saber? Eu não gosto de novela, mas porra, RG, mas quem gosta de comida é legal. Pra quem gosta. É bom aonde? É bom essa porra. Mas você já viu? Estão de brincadeira. Se vocês não viram, não pode falar. É onde que passa esse troço? É onde passa? E aquele Henrique Fogaça? Quantos canais passa aí? Passa lá na Itália, passa nos canais da Itália. Aí você não sabe. Novela também, passa em Portugal, na Espanha. Segue o jogo, sem falatório. Vamos comer mal dessa maneira. Ah, tá bom, qual que é o bairro que você mora aí, meu velho? Chegava você. O pessoal aí vai saber fácil. Pessoal? Que pessoal? Quem? Só se for o Benjinha. Benjinha, tá, só tá o Benjinha. O Mano. Tá. Vila Maria? Onde é? A Manhattan. É, Vila Maria. Aonde é? A Manhattan. Vila Maria chama de Beverly Hills. A Beverly Hills, mas Manhattan também tá bem representado. É, velhinho, depois que o SS derrubou aquele prédio lá, acabou, viu? Dia 14 tem feijoada. Já era. Feijoada na Onísio de Vila Maria. Hã? Da minha ala lá, ala paulista, tudo certo. Como é que tá lá, ala? Tá, do carnaval, do carnaval 2015, esquentando Vila Maria. Tá bem, tá bem a ala lá? Estamos ensaiando de outurnamento. Ó! Estamos contando com a ajuda do Sombra aqui também, no apoio da ala. É, mesmo? Vai lá fazer uma percussão junto com o mestre Moleza. Que é? Carol lá do Mar. Carol. Do Carol Mar. Garrida? Carol Garrida do Mar. Mas o Sombra Carlos vai? Sombra. Sombra. Sombra. Nunca escutou falar do samba? Mestre Sombra? Ah, é, mestre Sombra. Da Mondidade? Da comunidade, mano. Mas eu sou Vila Maria. Ele é da comunidade? Sombra é. Tá com a gente no carnaval. Vai lá. Opa. Então tá bom. Ele tá pra sexo. Ô, meu velho, e o time, hein? Antes de mais nada, eu queria falar que eu concordo com o Domênico. Todo mundo concorda comigo. Incrível isso. Agrada a todos, fala. A respeito do cara que tá vindo do Cruzeiro aí, se ele for campeão com o Palmeiras, certeza que ele vai ser reconhecido por todos os clubes. Mas ele mesmo, estamos falando que ele mesmo falou isso. Não foi eu que falei. Ele gostaria de trabalhar num centro que tem mais visibilidade. Mas já é claro. Ele mesmo. O cara do Cruzeiro. Ele veio ganhando. Ele ganhava uma grana, pelo que eu fiquei sabendo, ele vem ganhando 4 vezes mais aqui, hein? É lógico. É, então. Ah, se quer profissional bom, gente, tem que pagar. O que ele ganhava lá, Ele ganhava 30, ele vem ganhar 120. É, o que eu acabei de falar. É o que eu acabei de falar. Vamos tirar o cara de lá. Ele tava ganhando 70. Vamos falar a verdade. E agora tá ganhando 120. Minas Gerais em alta é pior do que São Paulo em baixa. São Paulo embaixo, o cara fratura mais em São Paulo. Não interessa, mas o cara não tá saindo de lá porque São Paulo é mais bonito. O cara tá saindo de lá... Porque o dinheiro. Ele tá saindo pelo dinheiro e pela projeção também. Pera. Com a projeção ele vai ganhar mais. Não dá o dinheiro pra ele ver se ele vem. Não tô falando que é Palmeiras, ô Domênio. Qualquer um. Tá falando do Palmeiras. São Paulo, Santos, Corinthians. Se você não der a grana pro cara, não vem. RG, não tô falando de Palmeiras aqui. Eu tô falando de centro. O São Paulo não é o São Paulo time. O estado de São Paulo é um dos estados mais ricos. Tudo acontece aqui. Eu sei, mas Domênico... Tudo acontece aqui. Mas Domênico, um cara desse é diferente de um jogador, é diferente de um técnico. Esse cara é cara de bastidor. Você tem que dar grana pro cara. Ele vai trabalhar na Bahia, ele vai trabalhar em Minas, entendeu? É óbvio que qualquer profissional, não é um ele, qualquer neguinho, você pegar um cara aqui fora, que trabalha, sei lá, num banco... Um outro banco convida ele pra ganhar a mesma coisa, o cara não vai sair. Ele vai sair ganhando mais. Não, mas eu tô falando diferente de um jogador. Um jogador pode até se sujeitar. Por exemplo, Palmeiras contrata lá o manezinho do Piraporinha de Minas Gerais. É, lá ele ganha 5. O Palmeiras vai falar, vou te pagar 4. Você quer vir? Vai, vou. Você já notou, entendeu? Como é o programa de hoje, a gente também tá notando um desacordo total entre as opiniões. Olha, mas eu discutimos em alto nível. Eu, se fosse cara do Cruzeiro, eu não viria pra São Paulo, não. Eu não viria, eu vou falar o porquê. Por quê? Ó, o cara é estabilizado em Minas, tá certo? Que ganha lá seus 70, 80 pau por mês, é um baita salário, ainda mais pra viver em Minas. Pegar um elenco estruturado como Cruzeiro. O cara, ele foi ovacionado, Sombra, no título do Cruzeiro. Ele chegou lá pra se despedir dos jogadores aí na sexta-feira. No treino ali, os jogadores estavam fazendo um recreativo, ele chegou pra se despedir. Os jogadores não aceitaram a despedida dele lá, falou: você vai ter que estar domingo lá no Mineirão. Certo. Ele subiu no carro do Corpo de Bombeiros junto com os jogadores do Cruzeiro. Ele tava na hora do gramado lá, ele foi aclamado pelos jogadores, o pessoal falou pra ele ficar. Então, por tudo que ele construiu ali em Belo Horizonte, eu, se fosse ele, não sairia. Não com relação ao Palmeiras, eu não viria pra São Paulo, nem se fosse pro Corinthians, pro São Paulo, pro Santos, pra qualquer lugar. Eu permaneceria lá. Ô, Baldinho, que time você torce, Baldinho? Torcia. Ele foi abduzido, mano. Agora, hoje eu falei os barulhos aí. Eu falei que enchido o Baldinho de peito. Já que a gente tá falando em Minas Gerais, eu vou dar um alerta que pro time de São Paulo precisa de um bom jogador. Tem um rapaz, meio-campista, do Boa Esporte, chamado Tomás. Você vai dar um alerta. A mídia já tá falando, já tem todos os jornais, revistas. É bom jogador. Não, eu vi jogos. Eu vi os jogos. É bom jogador. Cara, é bom. O cara é bom. É igual o Canhete, o novo. É igual o Canhete, o novo. Como é que é? O cara é bom. Junto da dica do Portuga, até da Folha, do Não, mas ó, agora você foi sacana com um companheiro de trabalho. Porque você poderia ter dado uma baita moral pro Portuga. Você podia ter falado: nossa, Portuga, eu não ouvi falar desse cara. É bom mesmo. Você podia ter dado gancho. Mas é bom mesmo. Dá uma paulada nele. Além dele, qualquer clube de São Paulo. Que posição que ele joga? Qualquer clube de São Paulo. Que posição? Sherman Cárdenas, Edwin Cardona, Boca Negra, zagueiro do Atlético Nacional de Medellín, o nosso querido lá, o Balanta do River Plate, Théo Gutierrez. Ô, Dodô, leva o Portuga pro Palmeiras, pô. Ué, quando eu falei. Você falou um aí que é bom, hein? Esse sim. Eu conheço. Qual? Balanta é bom. Balanta. É 12. Zagueiro da sua Balanta faz 12 anos. Pode ser Balanta, Dodô. Vai. Pode trazer. Alô. Alô. Quem fala? Fernando. Ó, Fernando, tudo bom, meu? Tudo bom. Fernando do quê? Fernando Machado. Fernando Machado. Só isso? Só isso? Só isso. Mas por falar em Machado, Domênico, você viu aquele idiota lá que andou com uma machadinha em Mogi, mano? Viu? Maneiro com a machadinha. Uma pessoa. Você viu que ele falou que ele tinha pacto com o diabo. Eu, hein? Só tem louco, né, velho? E cada vez chegando mais. É. Olha, tá feia a coisa. Ô, meu velho, e quantos anos, hein? 28. 2.8 RG hoje. Machado? É, hoje. E aí, Machado? Mano, Machado só se for na tora, né, velho? Aí, salvou a hora, hein? Ah, é forte, Brasil. Mas é forte. Esse Fernando, se não me engano, é bom no que faz, hein? Por quê? Por quê? Um machado. Ah, meu Deus! Foi boa, foi boa. Mas, RG, você já manuseou um machado na sua vida? Sim. É mesmo, corta a lenha? Né? Sim. Lá em Santo Isabel? Tem que cortar pra botar na lareira. Mas então, você sai pra caçar também ou não? Lá. O almoço. Lá é paraíso da Grande São Paulo. Lá não é Amazônia, eu sou louco. O Robertinho. Ô, Robertinho sai pra caçar o almoço. É, caçar, velho. O Robertinho. O RG faz fogo com pedrinha. O RG faz seu próprio fogo. Faz seu próprio fogo. Nada no rio. É o Tarzan, RG. Porra de caçar, velho. Caçar. Ele caça rato lá. Imagina. Ô, mano, mas o Robertinho lá, o nosso técnico, ele sai pra caçar o almoço dele. Em Mauá? É. Na selva lá. Sai. Ser um peixe esse ano. A virada do ano novo comigo na Rede TV. Não. Vou estar ao vivo, na virada do ano. Caraca. Cheio de dole, vou estar lá. Então tá bom. Meu Deus. Ó, velho, qual que é o bairro, hein? É, São Caetano do Sul, cidade. Bairro Santo Antônio. Santo Antônio. Qual que é o time aí? Tricolor. Ah, tricolor do Morumbi. Tricolor. Ô, amigão, você gostaria do Cleiton Xavier? Edu Dracena tá chegando, hein? Não. Não, Edu Dracena não dá. Cara. Pelo amor de Deus. Dá sim. Para. O Sombra e o Muricy gostam não. Dele, dá sim. Não, mas ó, esse negócio do Cleiton Xavier, Sombra, eu acho que pode ser sim, cara. Inclusive, o próprio empresário do Muricy é o mesmo empresário do jogador. É, o Márcio, não é? É o meu dinheiro lá, mano. Mas, ô, mano, tudo bem, mas... Quem vai pagar lá? Aí, no caso, o Márcio é um cara profissional... E nesse caso, ele tem que ver aquilo que é melhor pro cliente. Mas e se o Muricy fala, ô, Márcio? Não, eu quero o Cleiton Xavier. Não, ele sabe separar as quando coisas. Quando o Muricy tava no Santos, ele falou. Márcio, foi de alto garbo. Ele mesma alto coisa. Ele sabe separar as coisas. É. Não sabe. Mano. Vai, ele separa as sílabas, pera, imagina as coisas. Não, é sério. É claro que se eu pedir o jogador pro Márcio, mas lógico que eu vou ter que levar a preferência, entendeu? Separar as coisas, a loirinha lá também. Olha, eu também. Eu acho que ficar falando de Cleiton Xavier é ficar falando muito sobre um jogador que é dificílimo pra qualquer clube. Mas tudo é dificílimo. Mas é engraçado, todo é ano os caras falam do Cleiton. Tudo que é bom é dificílimo, Sombra. Não sei, por exemplo, cara. Ó, se você quiser pegar a Gisele Bündchen, é dificílimo. Se você quiser pegar uma mulher feia, é fácil. Tem que investir no dificílimo, velho. Ah, mas assim. A Gisele Bündchen no futebol não é o Cleiton. Não, mas foi um exemplo. A Gisele Bündchen no futebol é o Messi. Tá falando de Ibrahimovic, tá falando de Messi. Não, de mas foi só um Cristiano exemplo. Cristiano Ronaldo... De Lucas, que tá lá. Oh, é mais essa difícil... foi uma hipérbole. Que Lucas? É mais Lucas, difícil trazer o Cleiton Xavier ou o Thiago... É mais difícil trazer o Cleiton Xavier ou o Thiago Neves. Mas aí é fofarrão, hein? Que é mais difícil? É mais difícil trazer o Cleiton Xavier. O Tomás do Boa lá. É bom. Ou o Thiago Neves. Falando sério agora. Thiago Neves é bom jogador. Mais fácil. É que às vezes tem aqueles que estão meio sumidinho. É, ali, que acha o cara lá. Assim. Fernando Machado, dá dica boa aí, olha, nesse momento... Você tá é o lá, manager. O gerente de futebol de São Paulo, tá o Gustavo, o filho do Sócrates, sobrinho do Raí, tá lá ouvindo a gente agora, ele falou, vou ouvir estádio, etc. Que o Fernando Machado vai me dar umas dicas boas de lateral direito, de zagueiro, de meia e de qualquer um que seja... 5% melhor que Oswaldo e Ademilson. Dá sua dica. Só 5% melhor que Oswaldo e Ademilson? É, não é difícil. Não é difícil. Puta. Tardelli. Dá uma... O Tardelli, olha. Tardelli não é muito caro, né? Não teria como, mas... Às vezes, ele teria uma identificação com São Paulo, né? Jogou aquela Libertadores, mais mas... Ele deve ir pra fora. Não, deve vir pra cá, não. Mas ele não foi bem, não. É. Saiu meio... Não, o Tardelli, ele foi ele bem... Ele jogou com o Leão, né? O Leão queimou ele. É, o não, o Leão, o Leão ajudou ele. Como o Tardelli alternou bons e maus momentos em São Paulo. Com o Leão. É, mas alternou bons e maus momentos. Saiu meio bravo com o São Paulo. É, saiu. É. Agora o futebol também você sabe, não né? Não tem pudor. Aquela coisa, né? Às vezes você fala assim... Às vezes o cara engole o ódio com uma boa cifra. Exatamente. Ah, aí você falou tudo, exatamente. Mano. Exatamente. Você vê o RG. O RG é um cara que mesmo... Diz que em todo lugar que trabalhou, odiou na vida. Mas é bom salário. É, aí o cara fica, né? Aí ficou. É, depende da proposta. Que foi pro Fluminense, acho que queimaram ele na saída do São Paulo. Era um cara bom de bola. Botaram ele pra jogar na lateral, não dava certo. Não é um cara esforçado. Às vezes podia voltar. Quem acertou com um bom lateral foi o Cruzeiro. Quem? Fabiano, da Chapecoense. É, né? É bom mesmo esse? É, bom jogador. Mas você está precisando que... meia? Não. Não é meia, não. Do Palmeiras, não. Não, não, do obrigado. Palmeiras, não. Não, peraí. Você não falou meia. Vocês não estão no mercado, não. Não, não, mas tem um que foi dispensado. Não, ali, não, o Bruno, não, Bruno César. Não, Bruno não. Obrigado. É bom. Pode levar. Obrigado. Não, Bruno César, não. Se é pro Bruno César jogar, eu chamo o Gustavo aqui e falo, Gustavo, contrata o Portuga. Ô, Mota, contrata o Valdívia. Por que você... O Valdívia, você não quer? Você tá louco. Vai dar trabalho pro departamento médico? Você é louco. Olha já que joga chega... mais lá, hein? Hã? Joga bem. Quando joga, ah, joga bem. Domênico, dois meses. Se o Valdívia vai pro São Paulo, fosse pro São Paulo e jogasse, óbvio. Ia concorrer um até... Um baita jogador. Mas para, a gente já tem o Luiz Fabiano. Ouro todo ano, etc. Ia jogar, tá? Mas Luiz Fabiano já dá muito trabalho. É, já acho que o Palmeiras não ajuda? Hã? Acho que o Palmeiras não ajuda? Porra, não dá pra ajudar, né, meu? Os caras lá com... Mano, Cristal, não é o problema. O problema é que os caras não ajudam ele. É. Os jogadores são fracos. E acho que... Desculpa, agora eu vou falar sério, cara. Ah, mas jogar do lado do monte de cara bom até eu jogo, velho. Mas vocês vão ficar com o Henrique, Domênico? O Palmeiras. Não sei, viu, Mota? O Palmeiras. Ninguém fala nada, velho. O palmeirense, ele idolatra o Valdívia. Idolatra o Valdívia. E eu entendo por quê. Mas vou te falar, cara. Mas idolatra porque... Não tem outra coisa. Jogou bem no último, mas vou te falar. Palmeiras tinha que, de algum jeito, montar uma base boa pra acabar com essa dependência de Valdívia. Ah, não, isso é verdade. Lógico. Isso você tem que porque, toda razão. Vou te falar, depender de um jogador como o Valdívia é perigoso, a pior dependência que você pode ter. Mas eu também acho, Sombra. O Palmeirense, ele trata o Valdívia como se fosse um bombeiro no 11 de setembro. Os caras colocam ele como se fosse um herói, mas é verdade. Mas é que tá. Mas eu vejo os palmeirenses, os caras aclamando o Valdívia por ele ter jogado a última partida, Sombra. Meu Deus, ele só fez a obrigação. A mesma coisa, Domênico. Ó, se chega um idoso... Mas o cara tava machucado, Domênico. Mano, é isso que eu tô te falando, você não entende isso. Eu entendo perfeitamente. Não, você não entende. Eu sou puxa-saco jogador, entendo sim, eu vou falar o meu ponto de vista. Se você entender, você não tava falando isso. Se eu terminar, então você vai entender o porquê que eu entendo. Mas eu não entendo, eu já sei que você vai falar, o negócio é o seguinte, você discorda, então. Discordo. Entender é outra coisa. Com relação ao Valdívia, no meu ponto de vista, o negócio é o seguinte. O cara ganha 500 pau, seja 450, pra jogar bola. Vamos lá. Ele representa, sei lá, vamos colocar aí 15 milhões, 12 milhões que é a torcida do Palmeiras. Quanto é a torcida do Palmeiras? Não importa quanto. 12 milhões, o cara representa milhares de torcedores, tá certo? O cara fazer um pouco a mais pra entrar em campo e ajudar o clube que tá numa situação crítica, caótica. Mas é que tá, Domênico, esse pouco às vezes não dá pro cara fazer porque se tiver uma lesão grave. Eu vou te falar então por quê. O Valdívia, Sombra, no Corinthians e Palmeiras, eu também acho, vou citar um exemplo. O Valdívia no Corinthians e Palmeiras, ele deu uma trombada com o Elias, tá certo? Que o Elias acho que fez uma carga na costela dele e ele passou o jogo inteiro, qualquer coisa que fazia, ele corria, parava, perdia a bola e punha a mão na costela. Ia lá pro escanteio, batia o escanteio, colocava a mão na costela. Então ele gosta de talvez se supervalorizar. A torcida do Palmeiras respeita quem gosta do Valdívia, etc, claro, e tal, claro. Mas o negócio é o seguinte, velho, na boa, eu acho que tem coisas, principalmente o jogador de futebol, ele tem que sempre fazer um pouco a mais, porque ele representa milhões de pessoas. A mesma coisa, eu tô sentado no ônibus, Motinha, se chega, por exemplo, um idoso do meu lado, eu não preciso, tipo, alguém me pedir, falou, levanta e sai. Eu saio e eu espero que ninguém me agradeça, falou, parabéns pela sua atitude, de valor, você deu lugar pro idoso. Eu acho que tem coisas que são obrigação. Eu acho que são. Isso daí pra mim é obrigação. Quem acha que ele fez. Ah, eu vou aplaudir o Valdívia porque ele fez o esforço. Respeito. Mas eu particularmente não concordo. Eu acho que ele ganha muito bem pra isso. Eu entendo toda o que você falou, mano, mas eu vou discordar, porque é o seguinte. Ele tava bem, tava jogando bem no Palmeiras, tava ajudando o Palmeiras a sair do sufoco. Depois do jogo do Bahia, que o Palmeiras tinha 5 pontos na frente de quem caía, RG, faltando 6 jogos pra terminar o Campeonato Brasileiro, precisando de no mínimo 3 ou 4 pontos pra escapar, só. Ele foi pra maldita seleção do Chile. É verdade. Eu não sei se quando todas as vezes que ele vai pra lá, ele se machuca, é incrível isso. Eu não sei se os caras veem ele voando aqui e fala assim, e dá um treinamento diferente pra ele, e rebenta ele, mas ele voltou baleado de lá. Aí é que tá, cara. Ele voltou baleado. Como é que você quer que o cara... Às vezes, por mais que se fale, eu entendo, às vezes que o Sombra fala, às vezes ele supervaloriza. Acho que naquele jogo contra o Corinthians até deu uma valorização. Dá uma de coitado, dá, sabe? Não dá. Mas nessa vez do contra o Chile, ele voltou baleado mesmo, velho. Porque contra o Curitiba, você viu ele jogando, quem viu, viu que ele tava jogando muito baleado. Tanto que foi arrancado do primeiro pro segundo tempo, tava baleado. Então, às vezes, tem hora que não dá, velho. Mas, e vou dizer uma coisa pra você. O palmeirense, ele igual ao do Valdívia, porque ele ajudou, de certa forma, muito esse ano ao Palmeiras não cair pra segunda divisão. Aliás, quem ele mais, poderia ter ajudado quem mais ajudou... Quem mais ajudou foi o Vitória e o Bahia. Mas que foram é que tá piores mesmo, ele poderia, né, ter ajudado muito essa mais. É verdade, ele poderia ter ajudado muito mais quando não deu certo a transação com a Arábia, se ele tivesse voltado diretamente pro Palmeiras e não tivesse ido pra Disney. Quem mais ajudou foi o Sheik, que mas liberou aí que ele tá. Não foi ele que foi pra lá. O Paulo Nobre falou que liberou ele. Ué, aí não é foi que isso tá. Que o próprio presidente falou. O Paulo Nobre deu a declaração que foi ele que liberou o Valdívia. Falou pra não ficar pra, mal, né? Porque ele voltou da Copa do Mundo e liberou. Falou sim. Eu é que liberei o Valdívia pra ele tirar uns dias aí pra descansar. E por que na época ninguém desmentiu isso? Todo mundo falou, estamos procurando o Valdívia e ninguém consegue contato com o cara. Mas o Valdívia, depois, quando ele voltou, o presidente... Então, mas aí é fácil pra colocar pano. O presidente, eu não sei se quis passar um pano por cima. Então, mas se fez isso, é o famoso passar a mão na cabeça. Bem, RG, mas se passou ou não passou, foi dito isso, gente. Gente, é São Paulino, cara. Não, mas é que foi dito, ué. Ô, Fernando, e aí, que mais você quer falar do São Paulo? Aliás, que pouco foi falado. Você é São Paulino, né, cara? Pô, fiquei feliz que o Rogério renovou aí por mais 6 meses. Você gostou? Muito bom. Vem na Libertadores, ver se fica até o final do ano aí. E eu queria fazer uma pergunta pro Dodô, na verdade. O Dodô falou assim, não vou responder pergunta de São Paulino, tô de saco cheio, eu só gosto de falar de Palmeiras. Vai tomar um café. Pode perguntar, é que eu ia tomar um café, fala aí. Café, porra, velhinho. A torcida do Palmeiras, né, gosta sensacional. Muito do Valdívia, o time depende muito dele e tal. Genial. A gente tava falando do Cleiton Xavier, que é o mesmo empresário do Muricy e tal. Quando o Muricy tava no Palmeiras, o time também dependia pra caramba do Cleiton Xavier. Tanto que despencou quando ele e o Diego Souza foram pra seleção e tal. E o time que tava bem, quase na ponta do campeonato, sim, caiu. Não faz muito tempo então, que o Palmeiras tá nessa, né? De depender muito de um cara só e aquela coisa. E será que melhora agora, daqui pra frente? Ou... Olha, não sei, velho. Porque aí vai depender quem é que vem, né? Porque você viu o Muricy falando? Nós precisamos de um outro meia. Não podemos ficar só na dependência do Ganso. É. Então todo o time de futebol, não é só o Palmeiras, todo o time de futebol, ele não pode depender de um único jogador. Uhum. O time de futebol que quer ganhar títulos importantes, títulos aí qualificados, tem que ter dois ou no mínimo dois jogadores, vai. No mínimo dois jogadores por posição que sejam no mínimo, que tenham quase que a mesma característica e que seja... É difícil isso, é muito difícil. Uhum. Mas O Cruzeiro tem. Mas é difícil todo time ter, Portuga, entendeu? É difícil. Mas pelo menos você tem que ter um cara que, por exemplo, vai, nota 7. Se esse cara nota 7 que resolve e não joga, tem que entrar um cara nota 6, no mínimo. Não pode entrar um cara nota 3. Não vai, entendeu? Não adianta. Aí vira essa dependência, entendeu? Pode crer. Amigão, eu tô vendo uma matéria aqui no Estadão, uma entrevista do vice-presidente de São Paulo, do Ataíde, Gil Guerreiro. Uhum. Ele disse que o São Paulo está conversando com dois meias. É verdade. Não é o Cleiton Xavier, nenhum desses dois meias. Ele falou assim, não é um nome que nos interessa. Dentre os nomes que conversamos, o Cleiton não foi citado. Para mim é novidade. Na minha opinião, o jogador com quem estou conversando é ainda melhor do que o Cleiton Xavier. Para você, quem seria então esse meia melhor que Cleiton Xavier? Ele não falou, não vou dar dica nenhuma, senão vocês matam. Então, falou pros repórteres. Mas é, aqui, tá aqui ou tá fora? É brasileiro. Ele disse que não vai dar dica nenhuma, senão a gente mata, né? Não, ele fala que tá fora. Quem seria lá fora? Quem que tem lá? Monfilho, Thiago Neves. Porra, aí ele pode. Essa dica ele pode dar, porque vai continuar. Agora ele vai ficar querendo se matar. Só pra tirar. Vai continuar o Cleiton Xavier do foco. O meio que eu acho um dos melhores da América do Sul, o São Paulo jogou contra agora, o Cardona. O São Paulo viu muito de perto como é que ele joga. É bom jogador, é um número 10, é que a característica é muito igual ao do Ganso. É um jogador lento e que mete as bolas... Você arriscaria um nome? Você arriscaria um nome? É gringo ou é brasileiro? É gringo, se for. Ele não falou, não deu dica. Gente, o dirigente de São Paulo falou, não posso dar nenhuma pista. Não, mas no chutódromo, você arriscaria um... Aí se eu fosse chutar, eu chutaria um brasileiro que talvez não esteja no Brasil. Porque jogador aqui de dentro, de meia, que seja, por exemplo, melhor que o Cleiton Xavier, também não vamos falar que o Cleiton Xavier agora é o... Não. Uma sumidade, né? É uma sumidade, é um bom jogador. Bom jogador, bom jogador. Olha, o Thiago Neves é um bom jogador. É um bom pode jogador. Ser. Bom. Ele é um meia que chega na área pra fazer gols. É um cara de bom passe, bate bem na bola. É um bom jogador. Não sei como tá, mas é bom jogador. Cara, não fala não. Não, eles vão atrás. Imagina. Ah, vai, não tem dinheiro, não. Tá tudo pobre. É, o Corinthians também. Não sei, é difícil. Quando o jogador joga de graça. Ah, é, tô vendo o Guerreiro. Tá lá, já fechou. Mas tô vendo. Isso é doce. Tô vendo o Guerreiro, nossa. Botinha, Guerreiro falou, não precisa pagar não, vou botinha, jogar de graça. Você agora, não é isso. Ô, Mota, por exemplo, o Tite, a mídia divulgava 10. Que era 900 pau o salário do cara. A informação que eu tenho é que ele vai fechar e vai fechar pela metade. É, 850. Quem vai fechar pela metade? Duvido. Duvido. Mesmo ele vendo que o cara do Cruzeiro vai fechar por 600? Lógico, velho. Mentira, ele tá falando. Trabalhar no Corinthians é estátua, trabalhar no Corinthians é estátua. Para, mano, nem você acredita nisso. Sai na pré-Libertadores se você ver se tem. Não tem como sair, velho. Ué, tá bom. Não como... tem como sair. Ó, como é que o Tite saiu? Tem uma dívida com o Corinthians, Motinha. A Libertadores tem uma dívida com o Corinthians depois do que foi feito aqui no Pacaembu. O que? Antes daquele jogo contra o Boca lá, o Amarilha pitando. Aquele Anderson interessa. Eu até acredito, mano, que de repente no papel o Tite ganha 450 mil. Mas se ganhar ou entrar pra Libertadores e for até a semifinal, vai ter bônus de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. É assim. Deixa eu repetir a pergunta, ô Motinha. O Anderson interessa? Aquele que era do Manchester? Bom jogador, mas é problema. É, problema gigante. Bom jogador, mas jogador problema. Tanto que os caras estão dando ele. Anderson. Ele tá à disposição lá, por isso que tá dando. Bom jogador. Que era do Sul? É, aquele que saiu antes. Pode ser. Aquele é um kit. Que problemão. Aquele é um kit. Mas é problema pra quem joga contra também. É dois problemas. Mas quantos jogos ele joga contra? Não, o Mota é bom jogador. O cara não é trouxa de bola, não. Esse aí é um Kleber, é um Kleber da vida. Dá problema pra caramba. Eu não lembro quem foi o jogador do Manchester, que saiu do Manchester e tá jogando num time menor na Inglaterra. Ele deu uma entrevista, Sombra, falando que o Anderson aí que atuou no Manchester, tá lá encostado. Ele falou que é um dos jogadores mais limitados que ele já conviveu. Ele falou, é um cara que em 4 ou 5 anos que ele tá na Inglaterra, ele não aprendeu a falar inglês. Não, diz que ele é péssimo, ele arruma confusão com todo mundo. Mas, tecnicamente... Os funcionários não gostam dele. Mas, tecnicamente... Há 4 anos, né? Ele não aprendeu a falar inglês. Tá 4, diz que ele entra no clube, ele não dá bom dia, boa tarde, nem boa noite. É verdade. É verdade. É uma mala larga, é mala, assim, gigante, assim. Mas eu tô dizendo só até da bola. Até o técnico lá. Ele não aprendeu nem a falar good morning. É, good morning. Lembra da galinha, despertador, good morning. Não, mas o Anderson, na época que ele jogou no Grêmio aqui, é um jogador que se destacou, mas é um cara que já tá... aquele lance, Motinha, que eu sempre falo aqui. É recurso, ó. Jogador de barriga cheia, velho. E esse cara já deve estar milionário. Já tá há tanto tempo no futebol inglês. Com 5 anos lá, velho. Com quantos anos que ele saiu daqui, mano? Ele deve estar com idade, uns 30? Ele saiu com 17, 18 anos, né? Ele era novinho, pô. Fernando, um abraço pra você. Bom Natal, bom Ano Novo, tá? Que o nosso Tricolone 2015 seja mais feliz do que fomos esse ano. É isso, HDI segura e bate pronto, hein? Ganhou uma bolsa térmica, parabéns. Nois. Valeu, tá. Posso mandar um abraço, rapidão? Manda! Queria mandar um abraço pros meus amigos aqui, pro Porco, pro Fabiano, que estão aqui escutando. Certo. Queria mandar um amo ela pra Érica, minha esposa. Érica? Deve estar escutando, que ela deve estar na faculdade agora. Mas hoje é dia de fazer o peixinho pro lado do aquário, hein, Érica? Ah, isso aí. E, puta, eu escuto o programa de... desde a época do Gene Criuso com 2J. Não sei se vocês lembram dele ainda, mas faz tempo pra caralho. Foi uma década isso. Verdade. Tá bom. Isso aí, abração, parabéns aí pro programa e valeu. Falou, velho. Um abraço. Obrigado. Bom Natal. Um abraço. Vou sombrar, só pra passar a informação aqui do Anderson. Ele tem 26 anos. Eu traria. Ele saiu do Brasil RG em 2006. Quando ele saiu do Grêmio, foi jogar em Portugal ali no Porto. Saiu novo. Pô. Aí depois ele foi pro Manchester United e agora tá emprestado pra Fiorentina. E continua novo, 26 anos. Eu traria pro meu time. Será pode ser o problema que foi. Será que poderia ser o Douglas Costa? É bom jogador também, no Shakhtar Donetsk. Também é bom, hein? Começou, Douglas Costa? Começou será? No Grêmio. Oh, mas esse cara que fez um monte de gol aí recentemente lá, difícil tirar os caras de lá também. Não, mas a gente tem que ver cada caso é um caso. Esse cara também joga. E esse bola. É meia. Agora o Anderson com 26 anos, com a bola que ele joga, eu traria. É mano, novo, Anderson. Quero ouvir você falar da Polo Ar, mano. Opa, vamos lá, assombrar. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Polo Ar. Com certeza. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. Esse é VIP. Esse eu garanto, amigão. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, Motinha, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier. Você é mais importante que... Que... Santos Dumont, já falei. Quem foi que inventou a eletricidade, Sombra? Você que é um cara muito cool. Quem? Graham Bell, telefone, Anta. Meu Deus, que burro. Mas tudo bem, Willis Carreira, você foi mais importante do que o Graham Bell. E pra você, amigo ouvinte do Estádio 97, entrar nesse novo clima, a Polo Área Carreira oferece o split highwall de 9 mil BTUs. Quer ganhar o seu, amigão? Fica ligado aqui no Estádio 97, que sexta-feira eu farei um quiz. Se você acertar as três perguntinhas, você ganha na hora um split highwall de 9 mil BTUs da Carrier. Acesse aí também, amigão, poloar.com.br, e saiba porque a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Poloar Condicionados, você entra no clima, RG! Estádio 97 tem oferecimento do Grupo Esser, um nome construído com história, também de Peugeot, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero. Último mês de IPI reduzido, ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Peugeot 308 Active 1.6 2015, com motor Flex Start, sem tanquinho de gasolina, com teto panorâmico e rodas de liga leve, por 750 mensais. Ó, e o Peugeot 208? Esse vem com teto panorâmico, central touchscreen com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. E este mês, toda a linha 208 da Peugeot com taxa zero. A versão 208 Griffe vem com teto panorâmico, tem taxa zero, em 36 meses e a primeira parcela somente em março. E ó, último mês de IPI reduzido, não é incrível? Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. E respeite os limites de velocidade. Broca, põe um som, Broca! Aí, vamos ver. Broca fumegante. Broca fumegante. Broca fumegante. Ó. Oh. Ó, o que... O DJ no navio da véia. Festa da véia, navio da véia. Com o DJ bota esse som, vou te falar. A pista cai. É um absurdo. Não é não? Sensacional. Você imagina? E o navio só não balança porque é muito firme, velho. Porque senão... Aliás, esse navio do Energia na Véia, o Preciosa da MSC, é um navio de outro mundo. Porra, é lindo, uma maravilha. É lindo, hein? Meu, e é tanta coisa. Pô, na última vez... Eu falei assim, caramba, o pessoal começou a chegar lá embaixo. Aí comecei a encontrar o pessoal. Aí o pessoal falou, ah, eu tava em tal lugar. Foi, mas eu não fui nesse lugar. Pô, mas eu não fui nesse. Por quê? Você faz tanta coisa que não dá tempo. Ô, meu, você anda. Porque eu gosto o seguinte, os negros ficam dançando da 4 horas da manhã. É. Vai comer. Eu vou lá pra baixo comer pizza, aquela pizza italiana. Ô, e é pizza italiana boa mesmo. Porra, o cara fica ali cortando. É, que delícia. Já tem uns fornão, mano. Não vamos comer mal, tem pizza. Hora, nossa, pizza toda hora. Eu, como não saio... de lá rolando. Eu, como não saio do restaurante, então... Nossa senhora. É bom, hein, cara. Não, a comida deles, eu falo assim. Eu dou preju. Eu dou preju mesmo. Dá preju, velho? Ah, eu não saio do restaurante. É verdade. Vocês sabem quais são os técnicos que mais vezes foram rebaixados depois da era de pontos corridos? Quem? Não. Vamos lá. Vários, algumas vezes. Dorival Júnior tá, né? Dorival rebaixado duas vezes. Mancini, né? O Kleina, será que não? O Dorival foi rebaixado pelo São Caetano em 2006 e com o Fluminense em 2013. O Wagner Mancini, rebaixado pelo Guarani em 2010 e com o Botafogo este ano. O Ney Franco com Curitiba em 2009 Vitória. E o Vitória em 2014. Chupa Ney Franco, chupa Ney Franco. O Márcio Araújo pelo Fortaleza em 2003 e Curitiba em 2005. Loris Sandri, faleceu o Loris Sandri, não faleceu? Sim. Rebaixado em 2004 e 2005, pelo Guarani e pelo Galo. O Adilson Batista duas vezes, olha o Adilson. Caraca, cadê o Adilson, hein? Grêmio em 2004 e Vasco em 2013. E o Antônio Lopes duas vezes, velho. É, grande Antônio Lopes. E dois anos seguidos, 2010 Vitória, 2011 Atlético. Atlético Paranaense. Aí eu parei porque eu falei com a Elza, né? É. Falei com a Elza, né? É, lembra de verde? Você pode voltar pro Vasco, seu amigo tá lá agora. É grande amigo, né? O que aconteceu com o... Quem? O... Eu esqueci o nome dele. Quem, era um técnico que ele prometia também, tanto a gente falava tanto que foi do Santos. Até uma vez ele saiu e falou assim, pô, sacanagem que fizeram com ele. Um cara novo. esqueci. Depois ele foi dirigir o Figueirense. O Figueirense. O Argel? Não, Argel não. Não, não. Esqueci. Depois não, esses novos aí? É. Um cara novo. Você não tá falando que é agora do Atlético... Não. Não? É o Carlinhos. A gente vai lembrar. A gente não, vai lembrar não é o Carlinhos. Do Atlético Paranaense é o menino Claudinei. Lá. Claudinei. Um técnico que merece um pouco de respeito e que se ele tiver bem de saúde, eu daria uma chance num clube maior, chama Guto Ferreira. Guto Ferreira fez trabalho na Portuguesa. Muito bom. Mas, fez trabalho na Ponte. Diferença de muito e pouco respeito. Muito respeito? Respeito não é uma coisa só. É respeito você pode ter, falar, é bom. Mas muito respeito você vê com mais gelo. Eu acho o seguinte, o Guto Ferreira, Sombra, sem brincadeira, ele pegou um time da Portuguesa medíocre, conseguiu escapar. Esse ano a Ponte tava mal na Série B, ele catou a Ponte e levou ela... E o que aconteceu com o que foi campeão paulista? O... Narciso? Doriva. Era Doriva, né? Ele passou pelo Atlético do Paraná, foi tem demitido, sucesso? Agora não lembro em que clube tá. Será que ele não voltou pro Ituano pra fazer o trabalho lá? Velho, sim. Dúvida no Santos. Qual? Grande dúvida no Santos. Puta, mais um. Foi, lá vem. Cara com o Damião de novo. Cara. Não, não. É onde que eles vão fazer a votação? Se vai ser no Salão de Mármore ou na quadra? Tá parecendo o Grêmio de escola isso aí, velho. Isso é... Tá ridículo, os caras estão de sacanagem. Não foi definido ainda se vai ser no Salão ou na quadra. Isso, isso. Então, deixa pra resolver domingo que vem. Mas não é mais fácil, gente, pra evitar transtorno, Sombra. Que brincadeira. Pega ali no guichê do pedágio, fala, você é santista. Fala, você vai votar em quem? Aí vai lá e computa o negócio do pedágio. Para, mano. No guichê do pedágio, moço. É vergonhoso. Quando a mulher tá contando as moedinhas lá pra te dar o troco, ela fala, você vai votar em quem? Isso é vergonhoso, estamos em 2014, não, cara. Brincadeira, saber onde vai fazer a eleição, brincadeira. Que isso? Por enquanto, a única coisa que você sabe é que quem vota em São Paulo vai votar na federação. É, isso aí o Lula Laor falou aqui. Nossa, né? Mas... Que isso? Vai, velho. Discutir aonde vai ser feita a eleição. Cara. Mas tem respeito com os idosos, ó. Duas filas pra maiores, pra idosos... Essa que vai estar encavalada. Mas e... A fila para menor de 65 anos vai ter ninguém, pô. Mas isso não é o Santos. Isso isso todos os serviços públicos, particulares, tem que ter o especial atendimento, pô, imagina. Sombra, na frente da Federação Paulista, acho que deve ter umas 8 vagas aí, com aquele adesivo azul lá, que é para idoso, mano. Ei, só vai ter carro parando aqui na Barra Funda, moto, com adesivo de idoso, mano. Deixa eu te falar uma coisa, mano. A torcida não tem idoso, né, mano? Tem também, mas não, a torcida do Santos a média, gente. Ah, morre antes. É que a torcida do Santos... Tem uma perspectiva de vida bem curta. A média do torcedor do Santos é 89 anos. Ô, Xarope, o seu time é mais velho que o meu. Porra, tudo bem, mas a torcida do Corinthians renova. Que a ordem é clon... Quem renova? Vocês renova. Vocês morrem antes aí, a outra metade tá preso, pô. Imagina, mas renova. Preso também conta pra torcida no Ibope. Que conta, né? Preso também conta. Não, inclusive, o Ibope vai lá na cadeia. Ó, atenção você, torcedor do Corinthians, ó. Faça filhos, porque a torcida do Corinthians precisa passar a torcida do Flamengo. Você sabe, Sombra, tem um jogador brasileiro que tá muito bom jogador, e pouca gente fala do retorno dele aqui no Brasil, que eu acho que valeria um investimento. Claro que ele ganha bem. Quem? Aquele Elkson. Jogava no Vitória Elkson. Elkson. Esse cara ele só ganha mais de R$1 milhão por mês. Só. Mano. Só isso. Ele falou que ele não sai de lá. Mas será que ele não volta na China? Ele falou que ele não sai. Ele falou? Falou. Eu não tinha conhecimento. Mas não é bom jogador? É bom jogador, mas quem vai pagar R$1 milhão pro Elkson, gente? R$1 milhão não, R$1 milhão ele ganha lá. É muito dinheiro. Eita, R$1 milhão? R$1 milhão. Mas é bom jogador. Eu acho bom jogo. Eu tô procurando aqui quem seria esse meia do São Paulo. Já tô no Al-Shabaab aqui. Al-Shabaab. Um ouvinte me perguntou aqui no Twitter aqui se não poderia ser o Nenê que jogou no futebol francês ali. Nossa, tá lá mas não, mas o São Paulo diz que quer um jogador na faixa de 26 anos. O Nenê deve estar com 42. O Nenê, quando o Santos cogitou, já tinha uns 35, velho. E foi o Conca? Imagino. Não pode ser o Conca, Chombra? Conca também. O Bruno gosta do Conca, hein? Não, mas o Conca tá no São Paulo, mas no Rio, O Conca não renovou com o Fluminense? Não, fiquei sabendo que a Unimed não vai chamegar, vai, mano, o Conca. O Conca? Olha, o negócio é o seguinte, a Unimed Portugal vai ter uma reunião aí com o Peter Simmons, sei lá, que é o presidente do Fluminense, essa semana. Ele já não tem. Pra anunciar uma redução drástica de investimento. Numa dessa, acho que um clube não pode atravessar o Conca? Precisa ver de fato aí até pagar, onde aí, até pagar. Onde, porque a Unimed, ó, falou que ela vai arcar com salários aí de quem ela tem vigente ainda no contrato lá, mas que jogadores como o Fred, se eu não me engano, que estão vencendo o contrato agora no final do ano, que eles vão abdicar, vão dispensar e não estão nem aí. Aí, tá vendo? Podia ser o Diego do Santos, Dei Santos? É mais fácil fechar com o Dudu, viu, velho? Você não, acho que já passou da idade que o São Paulo quer também. Diego os dirigentes do São Paulo falam muito em jogador que seja aí na faixa dos 26 anos. Quantos anos teve revendido? Quantos anos tem o Dudu? O Dudu é novo. Mais novo, 23, Dudu, 20 e pouco aí. É Felipe Melo não, né, Sombra? Capaz de fechar o Dudu, hein? Atacante. Sim, mas é capaz de fechar o Dudu. Felipe Melo não, né, Sombra? São Paulo sempre fala em Felipe Melo. Felipe Melo. Mas Felipe Melo é um jogador que eu gosto, hein? É um jogador que eu gosto. Para Bom jogador eu gosto. Mas é o seguinte, o São Paulo não pode ficar contratando um jogador muito velho, não, porque senão vai voltar na mesma história. É. Kaká foi importante? Foi, importante demais. Mas o time pesado, Precisa ter um cara um pouco mais rápido. Não adianta trazer os velhão com o que quer muita bala também. É verdade. Estádio 97 da Energia 97 FM tem oferecimento do Grupo Ésser, um nome construído com história. Também da BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Agora vamos falar da Ésser, Narigudo. É o que eu falo, hein? Você está procurando um investimento seguro? Então invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, a segurança e a valorização do Grupo Ésser. Olha só esse lançamento que é o Startup Liberdade. É um produto como não se via há anos ali na região da Liberdade. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios com suíte na rua Pandiaca Lógeras, número 84, pertinho da estação Joaquim do metrô. Quer coisa melhor? Ainda vai morar perto de uma estação do metrô? Anota o telefone aí do Startup Liberdade. 3208-6314, 3208-6314. E outra dica muito legal da Ésser é o VIP Augusta Exclusive Home. Falando e voltando a falar em valorização, você sabe quanto foi a valorização do imóvel na região da Consolação nos últimos 5 anos? 200%. Então vai visitar o VIP Augusta, estúdios de 29 e 34 metros quadrados, pertinho da futura estação Higienópolis do metrô. Preço à vista a partir de R$ 269 mil. Olha, é um investimento para você que quer fazer um excelente negócio. Liga lá, 3255-2210. Acesse esser.com.br. Grupo Ésser, um nome construído com a história. Um abração, Rafa, Alan Horn e toda a família Ésser. Tem um jogador aqui que está no futebol italiano, está na Lazio. Esse jogador, ele atuou no Campeonato Francês pelo Olympique de Lyon há muito tempo. É o Ederson. Né? Pensei que você ia falar do Hernani, pô. Mas não é o Hernanes que você quer dizer? Não. É o Hernanes, é o... O Hernanes está na Inter. É o que era do São Paulo. Não, mas você falou do futebol italiano. O Ederson. O Hernani é aquele que era do Flamengo, né? O brocador. Esse Ederson aí atuou muito tempo no Olympique de Lyon, hoje tá na Lazio. Teve convocação pra seleção. De onde era esse Ederson? Tem 28 anos. Era do futebol paranaense. Tem 28 anos. Não sei. Dizem que era um bom jogador, né? Não sei. Pegou seleção brasileira. A gente foi ele, vendo, né? Foi ele o pivô daquela acusação que sofreu o Dunga, não foi? Que o Dunga teria agenciado o jogador. Para de frescura. Pega o telefone aí, já lê. Se a gente sabe que tem o acesso direto, liga lá e pergunta. Tem acesso direto. Tem sim. Eles estão tentando adivinhar, Xandé. Tentando adivinhar, já. Pode falar que é o Shadow que o cara para a reunião. RG, uma coisa eu te garanto. Se eu soubesse, eu jamais falaria. Você é molinho de graxa. Na minha época, ele pegava o telefone. Lima de graxa, você sabe quem que é aí, que fica do seu lado aí. Esse e tem o nariz que alcança a ponta da língua. Mas esse na minha época, também. Você ligava. Ah, é verdade. Era assim, ó. Amigo. Não. É o Sombra, é? É, assim. Te ligava o Sombra? Amigo. Assim. Jamais falei nada. Abria a boca, o telefonezinho tremia ali, ó. Fazia assim. Ah, eu já fala, Sombrinha. Ah, Sombrinha, você fala Sombrinha. Ele dava de cachorro. Nunca conversei com o imagina. Vamos ao telefone 3284-7097. Vamos lá, tem ouvinte no ar. Olha o Ibratelli. O Ibratelli, lembra do Ibratelli? O Sombra, eu vou falar coisa. O Sombra é o seu Walker do rádio. Irônico. E Deus o tenha. O Igor Mendonça mandou uma mensagem aqui, falou que o meio que São Paulo quer é o Jucinei. Ou seria Jucilei. Jucilei. Aquele que era do Corinthians. Ele falou Jucinei aqui. O Jucilei foi emprestado recentemente com o time da Arábia, né? Então, mas será é que não pode ser, hein, gente? O Jucilei é meia. O Jucilei é bom jogador. Mas ele é volante, não é? Não é meia de ligação. Ah, é volante. É. Aí não... Volante, aí não é meia. Até aí, velho, o Rincon era meia, recuou pra volante. O Elias era meia, recuou pra volante. Deixando claro que o São Paulo vai usar o Ganso e o Michel Bastos como meias. Mas quer uma terceira opção. Alô? Alô? Quem fala? É Daniel. Ah, Daniel, tudo bem? Ô, doutor, como vai? Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo jóia, maravilha. Beleza, Daniel Doque. Daniel Villarreal. Daniel? Villarreal. Vili? Isso, V-I-L-I. Tá bom. Real. E quantos anos você tem? 32, 3.2. RG aí, ó, 3.2. Como é que você vê isso aí? É, eu vejo um profundo, profunda tristeza. Assim, profunda tristeza. Essa cambada vilha aqui não trouxeram uma porra do chão. Ah, e o chocolate, espirra, de uma chocolate, pizza. O chocolate, quero espirra, quero pizza. Verdade. Tá louco. Abre esse bombom pra lá. Além de trazer, você ainda quer escolher o que esse bombom, olha um monte de cueca que vive aqui, velho. Porra. Ah, os caras não põem a mão no bolso, bicho. Porra. Nossa, que tuinha. Muito tempo tentando ligar pra vocês aí, queria dizer que é uma satisfação muito grande. Conseguiu, é nóis, velho. Together. E forever. Satisfação mesmo, vou com vocês todo dia, sai do trabalho às 6 ali, o rádio, põe o fone de ouvido, pega o busão, vou ouvir até em casa. Cuidado, o médico, obrigado, médico recomenda, hein? Se ficar doente, não vai acusar a gente. E o pior que o médico recomendou, se formou ouvindo a gente. É duro. E qual que é o time aí, brother? Ô, Dudu, é nóis, né? Nós quem? É Palmeiras. Ah, é nóis. Então é nóis. É nóis. O cara perdão, falou perdão. Com firmeza agora. É lógico, é verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui pro cara especial, Alexandre Oliveira, comentarista dos canais de ESPN, o cara sensacional. Boa, grande Alexandre. Grande Ale Oliveira, jogou salão muito grande tempo. É o rei da canela de pedreiro também. Abraço, Ale. É verdade. Gente boa. Tá certo. Ô, meu velho, e aí? Você viu aí que... Mandaram embora aí o treinador. Passaram o rodo. Passaram o rodo. Aí, aí, que passaram o rodo, velho. Tinha que fazer isso mesmo, Dodô. É um treinador ruim, né? E o Palmeiras precisa se reformular, precisa de um time, de um treinador melhor pro ano que vem, precisa de um projeto melhor, contratações, aproveitar o ano aí que o Paulo Nobre ajeitou as finanças do Palmeiras, tem dinheiro para receber da televisão, a dívida tá paga, então o Palmeiras também agora pode contratar, né? Ah, mas esse ano não teve dinheiro? Teve dinheiro, não teve? Não, mas as cotas estavam adiantadas, Mota. Então ele não adiantou mais cota. Mas foi mais pra pagar. Passou isso. Um ano complicado aí. E mais pra ele pagar pagou, dívida do que, porra. Pagou dívida sem. Pagou também a dívida de impostos, né? O Palmeiras tá com a certidão negativa de débito, pode pegar patrocínio da Caixa. Além do patrocínio da Caixa, pode ser também. Mas a Caixa falou que não vai patrocinar mais ninguém, filho. Falou que esse ano acabou já essa história de futebol. Tanto que o Corinthians vai perder, todos os times que a Caixa patrocinava. Porra, mas também os caras estavam com 500 times aí. Então né? Parece que todo ano que vem todo mundo vai ter que... Quando que acabou do Corinthians, mano? Com a Caixa? É, no final do ano eles vão voltar a negociar. Então. Eles tinham até uma prioridade de renovação de contrato, Motinha, em setembro, mas não foi exercida. É, então. Os caras parecem. Pro ano que vem pode ser que mude. Ô, velhinho. A Caixa já falou que não vai patrocinar mais futebol. Ô, velhinho. Que parece que não quer mais a Caixa. Sim. Tá bom. O Zé Roberto tá sem clube. Você que gostaria do Zé Roberto, velho? Zé Roberto tá jogando no Grêmio? É isso. Bom, ainda tá... Acho que ainda joga... Ah, Pé. Vocês estão loucos, que bom. 42 anos de idade, 41, não, sei lá. Eu acho que ainda joga mais um ano. Não dá pra jogar mais, para. Não? O Palmeiras não pode pensar nesse tipo de jogador. O RG chega. Ah, vocês são engraçados. O cara tava lá de lateral esquerdo, vocês ficam... Porra, porque o cara tá lá de lateral esquerdo, porque o cara joga, porque o cara vai e volta. Porra, agora não. Com todo respeito ao Zé Roberto, adoro ele. Se ele quiser terminar na Portuguesa, na Série C, é bem-vindo, mas pro time grande não dá mais, não. Eu acho que dá pra ele terminar num time grande ainda. Não, cara. Não dá. Ele não aguenta mais. O Zé Roberto... Quantos anos tem o Zé Roberto? Todos. Sabe aquele cara que marca com os olhos? O cara estica a bola e fala, não vou pegar. Não vou nem correr porque não vou pegar. É mais ou menos isso. O Zé Roberto é um cara esforçado. Ele tem bom preparo físico. Eu sei, mas... Bicho... Eu acho que... Fernandão jogou com 40 anos e corria pra caramba, mas não dá. Gente, espera só um minuto. Não dá. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Não vou mentir o torcedor, não. Cara esforçado não serve pro Palmeiras hoje. Um exemplo aí que tá passando vergonha. Não dá, gente. Para. Eu não tô querendo que dá pra depender de um cara desse, né? Tem que ter, mas eu acho que pra compor elenco, ele serviria sim. Ó, velho, o Palmeiras tem que saber mexer. Ganha muito e não vai resolver nada. Ganha muito e não é o que a gente precisa. O Palmeiras tem que saber mexer na segunda gaveta do futebol. O que é a segunda gaveta do futebol? É um bom jogador aí do Goiás, por exemplo, se Eric. É um menino que tem feito gol do Goiás. Eu vou lá, vou tentar trazer. Que time contratou ele aí. Tem um menino aparecendo bem no Inter. Por exemplo, vai, esse Valdívia aí do Inter, quem sabe? É bom jogador. Outro menino bom ali do Atlético do Paraná, Marcos Guilherme. Mas para, o Inter não vai querer vender nenhum jogador. Aquele Luan do Atlético, bom jogador. Mas se for pra investir dinheiro... Gente, na boa oportunidade. Portugal. O Eric é um jogador promissor, etc e tal, mas o momento que o Palmeiras tá hoje, velho... Calma, né? Desculpa, mas tem que contratar pouco e tem que contratar nego bom. Exatamente. Véio, né? O Palmeiras tem que ser não pode. Tem contratações pontuais, não pode ser promessas. Mas esse cara viria pro Palmeiras, esse bom, mano? O Palmeiras, lógico que viria. Por que que não vai vir? Tá louco? Chegando o Alexandre Matos. O Fred viria jogar no Palmeiras hoje? Por que que não viria? Não é uma ladeira, um time ruim, só que ladeira. Tá mudando o time, que não, ladeira você tá falando? Tem que mudar o time todo, isso que eu tô falando. Ah, mas vai mudar. Então, tá de brincadeira, o cara não viria. Vindo o Alexandre Matos, que é o gerente de futebol, que deu certo no Cruzeiro. Tendo o presidente, que se o banco não pagar, o presidente banca, tá certo? Como o cara não vem? Mas tem que trocar o time todo, mano. Não é o time todo, não. Você tá trocando o time, são loucos. Pra você entender o que eu falei, ladeira, é o seguinte, Domênio. Você pega esse time do Palmeiras, tira o Henrique ou o centroavante da perna de pau e põe o Fred, só faz isso. Não vai melhorar. Não, pera pra quê? Melhorar o time. É só um minuto. O Palmeiras vai montar um time de novo? Pera, vocês estão loucos. Vocês estão falando uma coisa que não existe. 3-4 jogadores de qualidade muda a cara do time, velho. Não dá pra tirar o time. O que não pode, olha aqui, ó. O que não pode é trazer jogador, 3-4 jogadores ganhando 100 mil cada um, não dá. Você tem que trazer um ganhando 300 que joga. Aquele cara de 300 você sabe que vai resolver. É isso que tem que ser feito. Ué, os de 300 o Palmeiras resolvem hoje? Cansou de trazer jogador aí ganhando 50, 80 pau, 100 pau e não adianta. Olha, gente, eu acho que os que resolvem estão na faixa de 500. E não pode ter um só não, hein? Eu acho que os que resolvem estão na faixa de 400 pra cima, viu, Dodô? E não pode ter um só não, hein? Na minha opinião, né? Não pode ter um só de 500, não. Tem que ter mais. Acho que de 300 tem tanto mané, acho que já tá ganhando. O Palmeiras tem que olhar com carinho essa Taça Libertadores, pegar algum jogador de algum clube de fora aí, que apareça bem, que não é caro. Porra, você viu? Eles pegaram aí o Moucha, que se destacou no Boca. Ah, mas espera aí. O Alione não é ruim jogador. Ô, Domênico. Mas não. Não é ruim jogador. O Alione não é ruim. O Alione não é ruim. O Alione, o Tobi não é ruim. O boleto pro Portuga? Não, senhor. Pra ajudar a pagar o Moucha. Não, mas peraí, o com todo respeito, o Tóbio não foi um mau negócio, nem o Alione. Agora, quanto ao Cristaldo, que eu não conheço. Você falou bem do Cristaldo. Não, eu não conhecia. Você falou, não, e olha, Cristaldo vai dar um gás no ataque. O Moucha, eu falei. Não, eu não conhecia, mentira sua. Vai dar um gás. Olha que eu vou buscar. Pode buscar. O Moucha, eu falei que seria um bom negócio. Eu acho olha, que, sinceramente, Sombra, Você falou do Cristaldo, não, meu. Não, o Cristaldo eu não conhecia. O único que eu não conhecia era o Cristaldo. O Moucha, sinceramente, eu acho que ele teve pouca oportunidade. Eu acho. Ainda bem, né? Ah, não sei não, Sombra. Agora, o Tóbio e o Alione são bons. Eu ia fazer uma pergunta aí. Doutor, quem que você acha que poderia vir de técnico aí nesse próximo ano? Rapaz. É que você apostaria, assim. Eu particularmente, eu acho que precisaria de um medalhão aí no Palmeiras. O Palmeiras já teve vários medalhões, hein? Aliás, o Palmeiras teve os melhores treinadores já passando pelo Palmeiras. O problema do Palmeiras não é treinador, né? Já ficou bem dito isso. Também não pode trazer treinador meia boca, aquele treinador que nem esse Dorival aí. Esse aí é aquele treinador que você vê que é um treinador que derrubou 2-3 times lá atrás. Tava na cara que a tragédia era anunciada. Não sabe mexer. Sabe? Mas aí não pode. Quem que tá livre no mercado bom? Ah, tem. Livre no mercado bom é o Tite que tá. Tá livre. Ué, é o único. Livre no mercado. Livre no mercado, né? Ou não? Ou tem algum outro livre no mercado? Paulo Autori? Eu não gosto, não acho ele bom. Eu não gosto dele. Não gosto do Oswaldo, acho fraquíssimo, sempre achei. O Cuca é o melhor. Não sei o que esses caras veem no Oswaldo Oliveira, juro por Deus, é um treinador muito fraco, no meu modo de entender. Muito ruim. O Jorginho, se não tivesse feito tanta água, o Palmeiras podia pensar no nome dele. É que o Jorginho, depois da Portuguesa, ele não firmou num lugar fazendo trabalho. E o Palmeiras queria o Jorginho. Só que o Jorginho fez tantas escolhas erradas que hoje nem tá sendo cogitado. Mas o Jorginho é aposta, né? O Jorginho então, ainda, pra mim, ainda é aposta. Eu acho que ele saiu da Portuguesa, fez um grande trabalho e depois não se firmou. Mas era um cara que o Palmeiras poderia ter ficado com ele. Eu acho que não dá pra fazer mais aposta nessa altura do campeonato, agora que a casa tá organizando, está de novo. Acho que tem tudo pra ser um ano bom do Palmeiras. Também acho, então, mas tem que precisa. Tem alguém sério aí, já com currículo bom, cara pra montar uma equipe aí pra ganhar títulos ano que vem. Eu acho que por isso que aposta. É muito arriscado. Eu sou sincero, eu tentaria trazer o Cuca, não sei. Eu tentaria mesmo, eu gosto do trabalho do Cuca. Eu acho um bom treinador. Ele é bom treinador pra montar elenco. Sabe trabalhar. Treinador é uma coisa estranha. Quando o Atlético Mineiro, ano passado, tomou um xambau do... Como é o nome daquele cara que vinha pro Atlético Mineiro lá mesmo e não veio? O cara veio, vinha pro Atlético Mineiro... O Anelka, vinha pra brigar o 20 milhões. O Anelka vinha pro Atlético Mineiro e não veio. Aí ele falou, nossa, acabou o Atlético. Aí trouxeram o Levi Coupe. Ele barrou o Ronaldinho, o Anelka não veio, acabou o Atlético. O Levi, que não é. Se alguém falasse aqui em São Paulo, vou trazer o Levi Coupe, todo mundo ia rir. O Levi arrumou. Caiu com o Palmeiras. Então, mas caiu com o Palmeiras. Desculpa. Ele arrumou o Atlético. Eu não sei se todo mundo ia rir. Eu não riria. Mas a maioria das pessoas. Eu não penso muito como vocês, não. Eu acho que assim, o Levi trabalhou com São Paulo. Acho que tem muito técnico que não teve boas oportunidades. Acho que a maioria de todos os nomes que foram falados são todos iguais e acabam dependendo muito do elenco que é colocado à disposição, do momento, do clube. Não vejo toda essa problemática. O Levi, quando trabalhou no São Paulo... Não vejo tanta gente diferenciada aí. O Levi, quando trabalhou no São Paulo, se não me falha a memória, chegou até a ser cogitado o nome dele para a seleção brasileira. E aí ele caiu com o Palmeiras em 2002. Eu sei que caiu. Mas, os caras vão amadurecendo, eu velho. Eu sei que caiu. Mas aí, assim, caiu em 2002. Mas acontece, né? Caiu, aí tudo bem, mas... Em que contexto caiu? Em que contexto caiu? Todo mundo acredita a queda de 2002 ao Mustafa, ao Bom e Barato. O Tite caiu com o Atlético Mineiro. Ao Luxemburgo, que teria abandonado a equipe. Não, ele tinha mandado meio de campo inteirinho embora. Ao campeonato por ter só um turno. Tem uma série de fatores. É a mesma coisa, você vai julgar todos os bons que passaram pelo Palmeiras? Três passaram numa paulada só: Muricy, Luxemburgo e o Filipão. E aí, o que aconteceu? Mais um técnico que eu vou falar aqui, que todo mundo zica, tava, né? Tava no desvio. O Tite, antes de acertar com o Corinthians, o Tite tava um ano parado. Mas, gente, esse negócio de Série B que vocês estavam falando aí, a gente tem que rir da Série B. Aqui todo mundo caiu, menos a RG, gente. Quê? Quê? Tem que rir da Série B, não, mano. Por quê? Quê? Quem caiu? Todo mundo. Todo mundo caiu. Porém, começou. É, São Paulo caiu. O único que não viveu a experiência aqui foi o RG. Ainda não sei o que é isso. São Paulo, só RG que não caiu. Ele queria fazer, ele ia acabar sem razão. Ô, mano, como você gosta de usar os sites, vai lá no site da federação, procura. Vai no site da CBF. Não, mas tem um jornal aqui que fala. Vai lá no FIFA.com. Desculpa, mas ainda FIFA não. É, mas qual é só. Mas você fala sempre da CBF, da UEFA. Quem organiza campeonatos? Vamos rir da Série B, gente. Quem organiza o campeonato? A federação? Fazer o quê, ainda não é torneio Estado de São Paulo. Mano. Mas já foi, né, mano? Ele vai falar assim, mano, quem nunca deu uma caidinha na Série B e voltou? Ô, Daniel, Vini, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Obrigado, eu gostaria de mandar um abraço aí pra vocês, dizer que eu vou todo dia aí, dizer que eu... Obrigado, velho. Gosto muito do Domênico, é o, velho. O papa da rádio, né, o Domênico, é sensacional. Velho. Sombra, cara, com comentários muito sensatos aí, sempre muito equilibrado, RG. Sensato. Valeu, obrigado. Também sensacionais. É, a única observação que eu acho que o Mano, desculpa fazer uma crítica construtiva. Claro. Acho até que é um cara um pouco... orgulhoso que não sabe ouvir opiniões contrárias. Mas né? Eu não ouço mesmo. Mentira. Mas vê se melhor. Diz tô aí. Zoando. Beleza. E, galera, um abraço. Tô zoando, vocês, viu, amigão? Eu ouço sim, eu tô brincando. Não, então eu acho que é mais um personagem que você faz mesmo. É lógico. Não tenha dúvida disso. Maravilha. É um grande personagem. A menor. É um grande fanfarrão. Mas valeu, amigão, é nóis. Valeu, pessoal. Obrigadão. Um abraço pra todo mundo aí. Falou, cara. Um abraço. Bom Natal, velho. Bom Natal. Valeu. Você vai sentar no colo do velhinho esse ano, Portugal? Não, Papai Noel, o Bernardo não gosta dele, não. Do velhinho, não. Ele gosta daqueles que levanta. Ó, o respeito. Ó, não dá pra generalizar, mano. Não dá pra generalizar, mas eu não deixaria meu filho sentar no colo do... É preconceituoso. Por que não? Como assim, ó? Esse negócio de... Eu assombrado. Você nunca sabe quem é um pedófilo do outro lado, velho. Você tá louco. Os caras vão se velho. Para, ô. Não, mas eu tô falando sério, RG. Não, você não pode estar falando sério. Tô falando sério, muito sério. O que ele tá falando não é bobagem. Nunca esteve tão escancarado esse negócio de pedofilia espalhado no mundo, velho. Para, eu não deixaria meu filho... Para, mas você tá no shopping, mano. Tá louco. Você acha que o cara vai fazer alguma coisa? Não sei. Para, mano. O cara não sabe. Você tem que ser um pai muito cego pra não ver o que vai acontecer. Aquele velho austríaco, ninguém desconfiava dele. Ele levava o pirulito pra netinha e ele pegava a neta. A minha neta não gosta de Papai Noel. Eu tenho solução pro Palmeiras. O cara, ouvinte, se o Valdívia se dá bem com o técnico do Chile... Tá falando de Papai Noel. De Papai Noel, você foi pro Valdívia? Do Chile, porra. Jorge Sampaoli. De Papai Noel, ele tá falando do Papai Noel. De Papai Noel, você foi pro Valdívia? Aqui se dá bem, os dois são quase uma lenda. Traz aqui, meu machucado direto. Pra treinar o Palmeiras, sabe, do Chile? Treinar Palmeiras. Então, ó, a minha neta não gosta de Papai Noel. Leva ele pra portuguesa. Levamos no shopping e saiu correndo. Então vai saber o porquê. Segue o jogo, sem falatório. Estádio 97 da Energia 97, oferecimento de Peugeot 208 Griffe. com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes e primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Hello Food, tá chegando em casa? Não tem nada para comer? Hello, peça Hello Food, deu fome? Dá um hello! Vamos agora falar da BV Financeira. Fala, Benja. Olha só, amigão, você já conhece o Credi Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir. www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV. O imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Palavras do RG fora do ar. Todo Papai Noel inocente até que se prove o contrário. Boa, RG. Gostei do RG. Gostei. É apenas um velhinho fazendo. Olha só. A sua sobrinha, a sua netinha. Mas tem medo, né? Eu tinha fantasia com o Papai Noel. Aí, ó. Aí. Meu sonho. É ao contrário. Eu assisti o Papai Noel. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mano. Meu sonho é ir no shopping sentar no colo do Papai Noel. Não pode. Ah, cara. Eu queria. Vai sentar no colo você desse tamanho. Você tem perversidade com o velho, pô. Eu queria ir. Ah, porra, você tá louco. Uma vez eu tentei, fiquei na fila lá, né? Aí, fiquei na fila. Você tá louco. Uma hora de fila, shopping lotado, uma hora, né? Você foi sentar no colo não, escuta, do... eu fiquei uma hora na fila, né? Imagina o moto. Aí eu falei pro Chuchu, vai dar uma volta que eu vou ficar aqui. Ele falou, o que você vai fazer? Vou tirar uma foto com o Papai Noel. Ele falou, não acredito. Eu falei, vou. Aí eu fiquei na fila lá, uma hora. Você falou que ia sentar lá no colo. Não, não falei, né? Bom velhinho. Não, não falei que eu ia te sentar no colo do Papai Noel. Aí eu cheguei lá, né? Eu não acredito. Aí, pá, fiquei lá uma hora e tal, as crianças... Peraí, só um instantinho. Tem... Uma hora depois. Uma hora depois. É. Aí eu fiquei nervoso, fiquei até nervoso. O Papai Noel era bonito, né? Aí eu tava lá. Aí quando chegou assim, a menina... Cadê seu filho? Eu falei, não tenho filho. É eu mesmo. Né? Eu. Aí a menina já olhou a cara do Andy, né? Já olhou pra minha cara assim, com aquela cara de bolacha. Né? Amassada. Ah, mas aí, ela, ué. Papai Noel... Ah, não, meu filho, pode tirar. O papel levantou. Falei, não, não precisa levantar, não, você tá aí. Mal não, não pode. Ele, né? Aí ele pegou, ficou em pé e tirou foto de pé. Papai Noel, velho, tinha osteoporose e sentou aí aquela tonelada e meia. Mas eu não sentei, ele não deixou, ele levantou. O velho não sentia mais as pernas, velho. Se você senta em cima da perna do Papai Noel, pode machucar o Papai Noel. Mano, para, o Papai Noel é forte. Imagina o gordo, o Papai Noel tinha 200 quilos. Imagina o Papai Noel olhando essa bunda, ajeitando pra sentar, velho. Pensa o Portuga duas vezes. Eu preciso emagrecer mesmo, mas o Papai Noel tá com o Mota. Portugal tá fazendo cocô no tanque, velho. Isso! Que isso! Qual o respeito? E quem limpa, mano? Ai, quem para tudo isso aí. Vamos falar da Bozano, mano. Deixa eu me recompor aqui, deixa eu respirar fundo pra não pensar na cena. Pera. Agora é o momento. Deixa eu pensar numa senhora ajudando os pobres. Pera isso. Seu amigo da quebrada aí, ó. É, aí. Amigo da quebrada. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, e a Bozano sabe disso, Portuga. Por isso organizou a Copa Bozano de Boleiros de Futebol, onde os principais times da várzea que você adora, Portuga, os principais times da várzea de São Paulo se enfrentaram pra decidir quem é o grande campeão, velho. É, amigão, você sabe daquilo lá, Portuga. Você sabe do que é bom. O futebol com a ginga de garoto, mas disputado com a raça de homens. Percorreu São Paulo nos últimos meses. Você sabe disso, Portuga. Você acompanhou. Você é um cara que acompanha a várzea paulista, Portuga. Foram grandes jogos que levaram a diversão e a emoção pra todos os cantos da capital paulista. E nesse final de semana, anota aí, amigão, anota aí. Neste final de semana acontece a grande final. Sabe onde? No tradicional estádio do Juventus, velho, ali na rua Javari, a 1 da tarde. Esse estádio, pra quem nunca foi, velho, vale a pena conferir, velho. O estádio da rua Javari é animal, é sensacional. A grande final acontece agora no Juventus, amigão. Cola lá. O Mil Grau da Zona Sul encara o 9 de julho da Zona Oeste pra definir quem leva o título do campeonato. campeão dos campeões, Portuga. É, Portuga, você que é um cara que... Ó, é sério mesmo, cara, não tem nada mais legal do que a Várzea Paulista. Não mesmo. É legal pra diabo, velho, ó. Uma da tarde, tá certo, no estádio do Juventus, acontece a grande final, tá bom? A entrada é gratuita e a Bozano convida todos a presenciar e torcer nessa baita final, Portuga. Além disso, teremos também a presença da Barbearia Móvel, com barbeiros profissionais deixando o rosto da galera lisinho, lisinho, lisinho. Oh, legal esse esquema, hein? Com a nova linha de barbear Bozano, RG número 2. É, show de bola. Amigão, você também pode concorrer a produtos nos desafios que faremos por lá, tá certo? A galera vai estar lá distribuindo uma série de kits ali, você pode participar dos desafios e ganhar o seu. Compareça, amigão, e mostre que você também é bom na torcida. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Leilão de Natal do Estádio 97. Olha, tá valendo mais uma vez o leilão de Natal do Estádio 97. Pra você que quer ser estranho no ninho, concorrer à vaga de estranho no ninho aqui no programa, você tem que ir no nosso site, 97fm.com.br. Notou? 97fm.com.br. Menu de promoções. Você vai lá em leilão de Natal do Estádio 97, faz o seu cadastro e diga: quantos sabonetes você doaria para ser estranho no ninho? Quantos sabonetes? Dá o seu lance, quantos sabonetes? Aquele que der maior lance vai ser estranho no ninho. E ainda sortearemos mais uma vaga de estranho no ninho entre todos os lances dados. Beleza! A gente fecha o leilão na sexta-feira, às 7 horas da noite, tá bom? Então vá lá no nosso site, promoções, leilão de Natal do Estádio 97 e faça seu cadastro hoje mesmo. Falar em leilão de Natal do estádio, a gente vai fazer também o Estádio 97 Móvel de Natal nessa quinta-feira. Ou seja, nessa quinta o estádio vai acontecer totalmente na rua, dentro de uma limusine da Paris Vegas, tá? Vamos fazer o programa das 5h30 às 8 da noite, dentro da limusine, ao seu lado, no trânsito de São Paulo. E quando chegar lá pelas 7 horas da noite, mais ou menos, 6h45, 7 horas, a gente vai fazer um pit stop ali na região do Jockey para receber brinquedos, doações de brinquedos. Passe por lá, dê a sua doação em brinquedo. Esses brinquedos serão todos repassados a crianças carentes, tá bom? É o Natal do Estádio 97 recheado pra galera que tá precisando muito! Estádio 97 da Energia 97? Fim de ano! Eu ouvi Outback? Então que tal marcar com os amigos um happy hour no Outback pra fechar o ano com chave de ouro? Aí se aproveita pra reunir todo mundo e falar sobre tudo de bom que rolou no ano que passou, sobre o seu time, sobre quem subiu, sobre quem caiu. E além do nosso chopp delicioso do Outback, vocês podem aproveitar uma Leff ou uma Hoegaarden na caneca congelada. Ó, e tudo isso disponível de segunda a sexta, das 6 às 8, das 6 da tarde às 8 da noite. Mas beba com moderação, hein? Explore o seu momento Outback. RG número 2. Diga. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 produzida pela FIT? Ah, ele pode não ter enchido o baldinho, mas vai se encher de orgulho com a camiseta do Estádio 97, o Rodrigo Baldin Nunes. Boa, Rodrigo! Ganhou a camiseta do estádio produzida pela FIT, fitcamisetas.com.br, o parceiro do seu evento. Todos que ligaram ganharam também os bonés Vista Aérea. O telefone da Vista Aérea é 3030.